E a gente falou aqui desse jogador, né? No dia seguinte do jogo do Parmeira, a gente comentou dele, é, tá vendo? Inclusive, quando eu tava vendo o jogo, foi o jogador que mais chamou atenção na equipe do Jorge Wilstermann, foi esse meio. Ele é o dono do time. É o dono do time, é o cara que... Lá dentro das circunstâncias deles, né? Do parâmetro deles, lá dele. É o cara que põe a bola debaixo do braço deles. Isso. Né? E ele que levou, ele tem tanta moral lá, que ele que levou o pirulito. Pra, ah, é? É, porque eles jogaram porque... junto no Brasiliense. Ele é brasileiro. Mas ele levou meia, né? O pirulito, é meio... Levou. Papinho aí. E foi ele que levou o pirulito? Não, o Ale foi maldoso agora. Não. Foi ele que levou o pirulito? Sim. Não, ele que levou tá a pirulitada. Porque o pirulito tava meio caído, né? Tava meio embaixo. Ah, pirulito caído. O pirulito fez uma boa partida naquele jogo, né? Fez. Você vai deixar passar em branco isso daí? Se fosse comigo, você tinha virado o pé no Se peito. Se fosse eu... Fala nisso, cadê aquele rapaz que de vez em quando é entrevistado aqui pelo Estádio 97? O libanês? O Rudi Landucci. Só ah, ele? Não, e o outro? Tem o libanês e tem o Rudi. O libanês também. O libanês, né? Judeu. O participante. Ah, somos todos seres humanos, esse que vale. Eu gosto mais do israelense, mano. Da mudinha do Pantanal, o Rudi, que é o integrante de menstruação, né? É. Aparece uma vez por mês e às vezes chega atrasado. É, mas olha, não veio ontem, não veio hoje, agora é quinta e sexta, tem que estar aqui. Ah, velho. É. Ah, não. Tem que estar aqui. Não sei o que hall, você vê, velho. Hã? Vai ter show não sei o que hall. Ah, no 222, ele gosta. Calçada hall, cama hall. Meu Deus. Né, quando tá no jantar com a namorada hall. Ó, oh, parabéns, São Paulo conseguiu um meia, né? Todo mundo tava reclamando aí, que tá de uma reserva. Mas os caras já estão cornetando o cara. Eu vi o cara jogando aí. É Tomás Santos, é isso? É. Tomás Santos. Você conhece o Tomás? Tomás do Sul. Ah, isso aí é o Juvelina Pérola Negra. Ah, é? Juvelina. É Juvelina? Não, isso aí é. De onde veio o Tomás? Jorge Wilstermann. Ele é brasileiro, mas naturalizado boliviano. Agora, naquela transmissão do jogo do Porco, se eu não me engano, foi lá dito que ele foi um jogador formado na categoria de base do Corinthians, se eu não me engano. Na informação lá, quando acho que passou na Globo, né? Sim. Mas e por que estão cornetando o cara? Ah, mas você sabe que o torcedor... O torcedor... Da onde vem? Ele espera, é o Everton Ribeiro, ele quer o Ricardo Goulart. É normal, gente. Ou gente precisa do meia. Quando veio o Cueva também, ficou aquela história que até tinha um diretor do São Paulo que não queria que trouxesse o Cueva. Quem é o tal do Cueva? Não, segura pagou, tudo. Pagou. Porque não podia jogar Libertadores, né? É. E aí o pessoal criticou bastante. Agora, né? Aliás, ele sentiu no Peru, isso né? Isso que eu ia falar agora. Sentiu no Peru. Sim, que papel. Sentiu no Peru, é. Pra ver a... É o pirulito, sentiu no Peru. Nossa, no Peru, velho. Algum erro, algum equívoco? Pior é que alguma tecnicamente... Alguma botada na informação? Alguma botada? O pior é que tecnicamente você foi perfeito, Ale. É o que eu tô sentiu tentando sentiu no passar. Peru, vou fazer o quê? Ele tá chegando agora. Olha, antes sentiu no Peru do que... É? Na rima, altura do campeonato Cueva. E aí, como é que faz? Não sei. Aí joga Tomás Santos. E não sabemos qual é a gravidade da lesão dele, né? Vai chegar no Brasil e vai fazer isso. Gente, deve ser muscular, essas contusões falaram musculares. Falaram em 4 semanas, né? Ixi, aí geralmente quebra, varia de 15 a 30 dias, né? Não, mas já ouvi prazo aí de 2 meses também. Precisa fazer a avaliação aí, mas trabalham com a hipótese aí de 2 meses também. Vai chegar no Brasil e fazer exames, né? Mas, gente, aí azeda, hein? Se tiver que ser, será. Aliás, o São Paulo já sabia disso. Ontem o Guerreiro que deitou e rolou no Peru, né? O Guerreiro deitou e rolou no Peru. Mais uma. Um gol e uma assistência. Uma dessas, hein? Não, ganhou do Uruguai, ele fez um gol. Rolou. E fez uma assistência, deu uma assistência. Tá bom, né? Tá bom. O Peru ganhou do Uruguai 2-1. E respira, o Peru respira. Ah, respira. Não respira ali. Pode ver o Peru. E tá com moral, né? E aí é outra, quando o Peru cresce, o mano sabe quando bem. Quando o Peru cresce. Então, agora você o Ale, tá mostrando ser um cara totalmente tendencioso, porque eu quero ver o que ele vai falar daqui a pouco a respeito do Romero. Oi? Daqui a pouco eu quero ver o que o senhor vai falar a respeito do Romero. Porque o Romero, ele meteu uma touca no William, não foi chapéu. Ele meteu a caneta no Vitor Ferraz, mas a caneta o cara viu com a perna aberta. Ontem ele só meteu um chapéu no Marcelo. Não completou? Só no Marcelo só ele não deu completou. Chapéu. Vá. Chapéu sem aba? Não, imagina, você dá um balão por cima do cara. Que balão. Você não pega do... Você chutou e... A minha regra é do subóbito, lá do subcirrose. Se você não completar, aí não vale cerveja. Essa é a regra. Peraí, o Romero deu uma touca no Marcelo. Pergunta pro Mano se o Romero completou. O Romero deu uma touca no Marcelo. Ou ele só jogou a bola? Não, mas completou. Ué, o Marcelo é um cavalo? Ah, então a culpa é do Marcelo. Marcelo é um cavalo. Isso aí. Infelizmente o Cueva se machucou. O São Paulo já sabia disso. Tanto é, não é que sabia que ia se machucar, mas sabe, cara, não, sabe que todo jogador em algum momento se machuca. Infelizmente é o nosso melhor jogador, ou segundo melhor jogador, ou sei lá, um dos três melhores jogadores. Todo jogador se machuca. Chegou a vez dele num momento crítico que o São Paulo não terá, talvez, o seu jogador mais importante num mês aí de mata-mata. Sul-Americana, Copa do Brasil e Paulista. Paulista. E aí, qual será a solução, né, do Rogério Ceni? Eu tava pensando em uma aqui, que era ele fortalecer o sistema defensivo, jogando com três jogadores de mais marcação no meio-campo. Então ele faz ali Jusilei, João Schmidt e Thiago Mendes, e coloca o Cícero na função de criador, com Luiz Araújo. O criador. É, Luiz Araújo e Prato. Exato. É uma possibilidade, né? Ele tem outra de manter o esquema dele, com só dois jogadores de marcação, né? Jusilei e Thiago Mendes, vamos supor. Exato. Aí o Cícero ajudando ali para compor, o Wellington lendo um lado, o Luiz Araújo do outro e o Prato. Porque os meninos, eu acho que pro mata-mata, pra sair jogando, talvez não seja o caso, né? Nem o Lucas Fernandes e muito menos o Shailon, né? Mas são opções aí que ele tem. O Lucas Fernandes até agora, na verdade, assim, é uma promessa de bom jogador. Nas partidas em que ele entrou substituindo alguém, nenhuma ele jogou bem. É. E ele tá nenhuma com estiramento, jogou... né? E machucou de novo. Vamos. Estiramento? Estiramento. Soletri. Essa é antiga. É. Não, estiramento é ele já patenteou. Né? Agora concordo com você. E o Tomás vai ser inscrito, na né? Na impossibilidade de você ter o seu melhor jogador, que também não se sabe como que vai chegar o Tomás e como que vai ser esse entrosamento logo. Ok, então vamos nos resguardar, né? Pelo menos você trabalha um contra-ataque mais forte, ficar um pouco mais fechado. É, e o Thiago Mendes já jogou aberto pelo lado direito, né? Então é um cara que vai, no momento defensivo, vai funcionar. E no momento ofensivo vai jogar ali pelo lado direito, o Cícero mais centralizado, e aí um de velocidade, de habilidade, ou o Luiz Araújo, que tá jogando mais, ou o Wellington Nem, e o Prato lá na frente. É que meio de campo, se você falasse assim, olha, o São Paulo não terá o Prato, é sentido. Dói menos. Mas nesse caso, eu não tô dizendo que o Prato é melhor que o Cueva e vice-versa. Mas eu acho que, taticamente, o Cueva vai fazer muito mais falta. É, porque, mal ou bem, o Gilberto tá se virando lá, né? É. Então, quando não tem prato, come na mão, como é que faz? Eu acho que é por aí, né? Claro. Mas esse Tomás vai jogar logo, porque o São Paulo vai inscrever ele, né? Porque agora, até sexta-feira, o São Paulo pode inscrever jogadores. Então, o Rogério vai colocar ele pra jogar logo. É, mas pra sair jogando já? Não sei quartas, se já sai jogando, hein? Não sei não, hein, velho? Porque daí ele dá uma matada no elenco dele, né? É, eu acho que, assim, o Rogério conhece como que é elenco. Isso. Não é assim, você fala assim, ó, vai lá no banco primeiro. Primeiro que jogar mal no meio de campo... entra o Tomás. Isso. Né? Ele não vai chegar, porque senão ele desprestigia os caras que estão lá. E o elenco fala, pô, o cara já chegou e já sentando na janelinha. Porque né? Agora é o filé, né? É. Agora é o filé mignon, porque o Campeonato Paulista valia muito pouco até agora. É. Aí vai chegar na hora do mata-mata, já vai botar o cara. Eu acho que ele não vai fazer isso. Também acho. E aí, Bento? Vamos, deixa eu aqui agora. Deixa eu parabéns ver. Pro meu amigo Tomás, já que vocês estavam falando do Tomás. Parabéns pro meu amigo Tomás, que tá fazendo aniversário hoje, assim como o Sombra também. Muito obrigado. Parabéns, Sombra. Eu, parabéns, Paulo Sombra. Tinoco, também da Lotus Travel. Lá. Tinoco, grande Tinocão. O cara que manja tudo de resorts no mundo. Boa, Tinocão. Lá. É. Vamos aí. Vamos ao Santos. Santos. Tinocão. E aí, seu Bento? Tudo bom, RG? É hoje, seu Bento? Sim, ó, apenas Vanderlei. Vanderlei não quer sair, velho. Vanderlei deve ser o único titular hoje. Vanderlei não quer dar mole, não, mano. É, único titular hoje, 21h45, com o Novo Horizontino lá na Vila. Ah, ele quer ganhar ritmo, né, RG? Sim. Ele voltou de contusão, descansou, faz pouco tempo. Descansou bem, né? É, então ele quer jogar, quer ganhar ritmo, é isso aí, 21h45. Então, provável time, seu Bento, você tem aí? Tenho aqui. Tem o Vanderlei, Matheus... Vanderlei! Isso. Matheus Ribeiro. Isso. Kleber. Isso. Yuri. Isso. E Jean Mota. Ou Zeca ou Jean Mota, né? É. Aí vem ele, o marreteiro, Leandro Donizete. Sim, ou Thiago Maia. É Léo Cittadini. Sim. É, Rafael Longini. Sim. É, Hernandes. Sim. Copete. É, Vladimir Hernandes ou Vitor Bueno. Isso. Sim. Copete, e Kaique. E Kaique. É isso aí, seu Bento. 21h45, Vila Belmiro, último jogo daí do Peixe na primeira fase do Paulista. Boa. Bora. Certo. Boa. É, o jogo é importante, né, pro Santos, pra se garantir em primeiro, né, do grupo. Sim. Porque vai pegar a Ponte Preta. A classificação ele já não depende mais. Não. Ele já está classificado, independente do resultado que tiver. Agora briga pela primeira vaga e a Ponte Preta joga contra o Palmeiras, né? Se não me engano. É o Palmeiras isso? Meio alternativo, daqui a pouco o Bento vai falar. Isso. Uhum. E aí é o seguinte, né? Decidir contra a Macaca lá em Campinas não é um bom negócio, não, né? Não. Então acho que pro Santos seria importante ficar em primeiro lugar. Porque a Ponte Preta vem aí a cada ano se tornando isso. Carne de pescoço mesmo. É, né? O time de Série A, né? É, para time grande é carne de pescoço mesmo, é isso aí. Boa. Beleza. Que mais? Que mais? Hã? Vamos aí. Quer o próximo time já? Vamos pro próximo time? Vamos? Bora. Que manda? Chama. Então vamos ao Corinthians. Ah, Coringão, mano. Coringão. Tudo bem? Diga aí, Bento, diga aí, tamo aí, hein? Tamo na área. Sim. É o seguinte, hoje o técnico, 21h45 lá na Arena... Todos os jogos são no mesmo horário, né? Contra o Linense ou a Linense? O correto é o Linense, tá. Mas você pode falar do jeito que você quiser. Se quiser falar Linense, pode então, falar também. Falar o cara reclamou ontem, mano. E olha, força máxima, viu? É. Força máxima hoje... É máxima naquelas, né? Ah, vamos lá, ó. Vamos confiar. Não, você entendeu como assim, mano? Ó, vamos lá, analisa. Vamos lá, o Cássio. Máxima naquela. Força naquela. Léo Príncipe. Então, já não é força máxima. Falta o Fagner. Beleza, não. Mas... Pedro Henrique. Fagner, o único jogador da seleção brasileira que atuava no futebol brasileiro ontem em campo. Detalhe. Beleza. Camigretti, né? É, sim. Pedro Henrique. É, mas isso aí é um fato que surpreende. Sim, é mesmo. Dos 11 jogadores da seleção brasileira, o único que atua em território nacional é o Fagner. E eu acho que atuou ontem. Daqui pra frente. O Pedro Henrique. Sim. Barbuena. Então, já faltou o Pablo também. Então já não é força máxima. E Moisés. É. Não, pô. Você entendeu o que eu disse? Mas o Arana também tá relacionado. Pode ser que o Arana jogue. Gabriel. Sim. Pedrinho. É, Camacho e Jadson. Léo Jabá. Uhum. E Jô. Então, Bento. Quando eu disse força máxima, foi o que ele tem hoje disponível. Ah, sim, claro. Entendi. Entendeu? É, mas, ô Bento, o Corinthians ele ganhou um reforço ali de última hora também. Inclusive, gostaria de parabenizar o jogador. Porque tem cara que nessa hora fala: ah, mas eu joguei, eu tava concentrado, não dá. El Romero. Meu Deus. El Romero irá pro jogo. Ele tá relacionado à RG número 2. Esse tem que querer jogar mesmo, né, mano? Não, e outra. É um cara. O Marlon. É um cara que se quisesse dar Miguel, ele poderia dar. Falar: ô, professor, sabe o que? Eu tô cansado, me concentrei com a seleção. É, ontem. Parabéns, ô. Dos jogadores que mais se destacaram na partida, pela ordem lá, foi assim: ó. Neymar, Paulinho, Romero e Felipe Coutinho. Meu Deus. São os quatro jogadores que mais se destacaram na partida ontem. Entre Brasil você tá e Uruguai. Que o Romero se Brasil está... e Paraguai. Sim, você pela tá, ordem. Você tá de brincadeira, né? O number one foi o Neymar, o segundo foi o Paulinho, tá ali muito próximo do Neymar em termos de nota. Não. Muito próximo a ele também tá o Romero e depois o Felipe Coutinho. Meu Deus. É... Você tá de brincadeira. Por quê? Não, eu analiso futebol de forma fria e imparcial. Seu doente. Neymar, Paulinho, Romero e Felipe Coutinho. Foram os quatro caras que mais jogaram ontem na partida entre jogo, Brasil e Paraguai. É jogou 15 minutos de forma eficiente. Aliás, eu fiquei um pouco esse com mano, vergonha mano. Ontem de ser brasileiro, porque eu achei tão deselegante a atitude da nossa seleção. Porque o Brasil, depois que entrou o Romero, ainda foi lá e fez o terceiro gol. Quer dizer, recebeu um Paraguai. A gente ainda faz um gol com um jogador a mais, quer dizer... Isso é todo recalque do Ale. Isso que não é bacana. Isso é todo recalque do seu Ale Oliveira, que não gosta do Romero. O Romero hoje doa quem doer? Doa quem doer. É um bom jogador. É um bom jogador. Aquela postagem do Corinthians ficou muito boa, né, cara? O Corinthians era o Twitter do Corinthians? O Corinthians aí, através do seu Twitter, postou uma foto dele com o irmão, com o Oscar. É. Eles são parecidos, né? Da fisionomia, né? Sim. Aí o cara falou: o Romero já tá aqui. Os quem, Romeros, né? Quem é quem, né? Qual é o nosso Romero? Isso. Era a pergunta. Porque ele tava ao lado do Oscar Romero, que é o irmão gêmeo dele. É. Aí o torcedor do Corinthians falou assim: é simples. Joga uma bola. Aquele que não dominar é o nosso. Mas isso aí é um torcedor pessimista aí que tá contagiado pelas declarações do seu Ale Oliveira. Mas doa quem doer, pela ordem mesmo aí ficou assim, ó. Neymar, Paulinho, Romero e Felipe Coutinho. Ó, foram os quatro caras da partida. Entenda-se que essa é uma determinação e um critério do mano. Cara, uma hora ele foi marcar o Miranda, cara. Coitado do Miranda, ele não sabia que era o Romero. O Romero correu com ele até a avenida. Aí tomou a bola. Tomou. Tomou a bola do Miranda. Porque é o melhor momento dele. Então, ele tomou a bola do Miranda. Pra agora, ver como a é o cara bola esforçado. Já é mais complicado. Pra ele, né? E esse jogo do Corinthians, Bento, é, contra o Linense... É um jogo que para muita gente vale, inclusive para o São Paulo. É o adversário direto do São Paulo. Para o São Paulo, se o Corinthians perder essa partida, o São Paulo se classifica como segundo do grupo. Porque o São Paulo, independentemente de vencer também, o São Paulo tem uma vitória a menos que o Linense. Então aí o São Paulo decidiria a segunda partida decisiva mesmo, fora de casa. Então o São Paulo, fora o fato de vencer o São Bernardo, ele precisa torcer para que o Corinthians também pelo menos empate com o Linense. Que aí o São Paulo conseguiria fazer uma pontuação maior aí e conseguir a liderança do grupo, deixando o Linense em segundo. Na possibilidade de, no caso do São Paulo, de somar mais pontos, tanto por causa de ser primeiro ou segunda partida, sabe? Penso mais na somatória. Mas esse de fora é treta, hein? Ah, mano, eu acho o seguinte, cara, você vai ter que ir no Morumbi, bicho, tem que ganhar dos caras aqui no Morumbi, bicho. Nossa, em dois resultado jogos em casa. Em dois jogos, você jogar contra a Linense, você, não importa se é o primeiro ou o segundo fora. Você em não casa tem que fazer a diferença. Desculpa, meu. Não, mas não tem por exemplo, casa. No caso do Santos, que vai pegar a Ponte. Aí é outra história. Né? Aí é outra história. Porque a Ponte é um time de Série A. Isso. Então, ó, o Corinthians ele vai ganhar do Linense hoje e vai pagar aquela dívida lá do bagulho do grafite. Eu não quero mais ouvir você falar disso. Olha aí! Eu não quero mais ouvir você falar disso. Deus. Então, eu já quero deixar claro que eu não desejo, falou. Desejo muito não que o Linense ganhe o jogo de hoje. Ganhe bem esse jogo. A gente não tem medo, velho. Para. Dois jogos, o cara fica com medo, velho. Tem que fazer o resultado em casa. Vai, seu bem. Vambora, vamos ao Palmeiras. Vocês. Opa, nós. Eles. Vocês. Não, nós. Vocês. Nós. Vocês. Cadê a véia, velho? Perna aberta. Assim, morreu. A véia, perna aberta. Deve estar na cabine do navio lá. Não, fala de nós aí, está no Folga Hall. É, Folga Hall. Exata, exatamente. Cara, muito bem, senhor. Ontem muito bem. Foi no Dormindo Hall. É. Pô. Fala de nós aí, seu Bento. Miguel Har. Vamos aí. Miguel Hall. Ele fica cansado, né? É. 21h45 também. Hoje vai passar na televisão o jogo do Corinthians, ou do Palmeiras, lá em Campinas contra o Macá, que olha, também vai um time. Mistão? Mais ou menos. Não dá pra falar que é totalmente mistão. Por exemplo, vamos lá. No gol. Fernando Praz. Não é misto. Não, não é. Aí é. Fabiano. Ele é reserva. Edu Dracena. O Edu tem jogado titular, no titular. Né? Vitor Hugo tá de volta. Então, aí que tá. Se o Mina jogar, ele é reserva. Não, o Mina não se joga. Se o Dracena. Joga. Aí que tá. Vamos lá. Vitor Hugo. E deve jogar o Egídio hoje. É reserva do Zé. Aí vem o Felipe Melo. Esse é titular. Vem o Rafael Veiga. Vem sendo reserva. Reserva. Michel Bastos. Vem sendo titular. Roger Guedes. Vem sendo reserva. Keno. Esse às vezes joga, né? E o William. Às vezes reserva também. Mas às vezes joga e entra jogando. Que o Dudu, como não participou, né, chega rapidinho aí. Certo. Tá em São Paulo já, aquela coisa toda. Mas pega a ponte lá, né, isso, seu Bento? Isso. Certo? Exatamente. Tá certo. Espero que faça um bom jogo, é fora de casa, né? É o jogo da TV hoje? É. E é bem importante vencer esse jogo aí, porque de repente você tem tropeço dos adversários e aí o Palmeiras fica primeiro, absolutamente primeiro. Mesmo. Praticamente difícil pegar esse time do Palmeiras, né? A primeira posição. Pra poder disputar todos os jogos até a final em casa, né? Abriu, né, Lê? São mesmo decisões, pontos, né? Tá 4 pontos. Tem quatro pontos a mais do Corinthians, né? Corinthians pega quem, mano? Linense. Linense. Corinthians hoje é o Linense. É. Casa ou fora? É aqui. Aqui em casa. O Corinthians deve ganhar. Então acho que deve continuar esses 4 aí. Ou, não sei, né? Eles podem empatar com a Ponte. É fora de casa o jogo. A vantagem aí... É aquele jogo que você... Pode até perder e continua em primeiro, né? Se leva esses 4 pontos de vantagem, é já tem a certeza que vai jogar pelo menos, se pelo passar, menos a semifinal. Semifinal, Segundo jogo, né? Em casa. Depende. Porque são 2 jogos, Valer. Se o time empatar as duas, o Palmeiras, e o outro vencer as duas... Não, mas aí... Aí passa. Não, porque daí... O ponto vai pro saco. E só lembrando depois, Domênico, é, um faz seis, outro faz só dois. Não, mas aí já tem quatro, fica com seis. Aí no saldo o Palmeiras é melhor. Não é vitória primeiro ou não? Mas só é vitória. Assim, é o número de vitórias, depois aí é o saldo de gols e depois o número de gols marcados. Eu não lembro as vitórias. Aí. E só passando, Domênico, pra quem... O Palmeiras tem oito vitórias, o Corinthians tem seis. Aí empataria em vitória pra quem, passar. Né? Pra quem tá em dúvida com relação aí aos confrontos depois dessa próxima fase, que é as quartas de final, aí você tem a melhor campanha contra a quarta e a segunda contra a terceira. E aí tem também... Hoje seria o quê? Palmeiras e São Paulo? Não, depende. Não sei se os caras vão passar. Mas não sei. Como assim, mano? Quem vai passar? Como assim, mano? Você não sabe? Quartas de final. Já passou o São Paulo. Vai ter aí todo mundo do grupo, o primeiro contra o segundo. Até agora não se enfrentaram. Mas São Paulo pega quem do grupo? Na semifinal, Linense. Continua somando pontos aí. Por exemplo, se o Palmeiras empata um jogo e ganha outro, ele soma 4 pontos agora nas quartas de final. Se o Corinthians ganha os dois, soma 6. E aí continua aquela tabela paralela. Aí pra definir as semifinais, você tem a melhor campanha contra a quarta, e depois a segunda contra a terceira. É isso mesmo. Então é assim, é que se fosse esperar hoje, terminar esses confrontos agora das quartas, para saber o que acontecerá. Se fosse hoje e todo mundo chegasse à semifinal, os grandes, aí seria Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Santos. Sim. Corinthians e Santos, né? E o Corinthians jogando na arena, segunda partida. Isso. Tá certo. Muito bem. Tá bom. É isso aí, esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97. E hoje é quarta-feira, hoje é dia de clássico, Dodô. Ah, é quarta hoje? Hoje é quarta. Ah, rapaz, sabe que dia que é hoje? Quarta. Então, quarta-feira, mas você sabe que dia que é lá no McDonald's, que clássico que é? Não tenho a menor ideia. Hoje é dia do Mano, dia de Big Mac, boa, mano. Aê! É, não só do Mano, né, mas como de muita gente. É o favorito de muitas pessoas. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, com pão, com gergelim. É o Big Mac. Esse é o clássico dos clássicos, meus amigos. E hoje, Big Mac por apenas R$8 no McDonald's. E olha, com batata e refri sai por apenas R$19,90, hein? É, e sexta-feira? Aí sexta-feira é dia do Sombra. Sombra adora, é quarteirão com queijo na sexta, hein? A sexta é meu. É, e sábado tem novidade. Sábado é dia do RG número 2. É triplo cheeseburger, Ale. Tamo junto. Ah, esse linda, é bom, hein, Ale? É, o Ale também gosta do triplo cheeseburger. E é clássico do dia McDonald's, meus amigos. Todo dia tem um clássico diferente. E por apenas R$8 cada um, tá bom? Amanhã tem um clássico sensacional no McDonald's. Amanhã tem dia de Cheddar McMelt. É, meus amigos, é do Mota esse, né? É meu. Cheddar McMelt do Mota. É McDonald's! Legal, esse é o Estádio 97. Lembrando que quem ligar e disser todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Também quem ligar e falar só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Mas teve seleção brasileira? Brasil! Ah, teve seleção brasileira? Jogou bem o Brasil, hein? De novo, né? Novamente, né? Na mão do Tite, né? A filial do Corinthians deu um baile no Paraguai. Filial do Corinthians? Acho que é. A filial do Corinthians. Você falou que o Fagner é o único que joga no Brasil, o Diego Souza não joga? Ah, mas você não conta. Ele falou titular, ele falou titular. Você deu a informação errada, mano? Não, os que começaram a partida. E o Dudu também tava lá, não tava? Tava lá também, mas o Dudu nem entrou em campo. Mas o único jogador aí dos titulares que começaram a partida contra o Paraguai ontem foi o Fagner. O Diego Souza entrou pra brincar um pouquinho lá, porque o Tite ficou com dó dele. Eita. Inclusive mas foi... o Diego Souza que deu camisa do esporte pra todo mundo lá, pro Marcelo, cara, tiraram pro Neymar. Foto, né? Os caras... Mas foi legal, hein? Deram uma moral pro Diego Souza ali. O menino Neymar, o Paulinho, os caras jogaram bola pra caramba ontem. O Casemiro tá jogando Casemiro, uma bola. Casemiro, quem diria, velho? Agora, convenhamos. É o Zidane, falou que ele lá... É o cara, né? Mas veja bem... Quem torce pro São Paulo, reparava mais no futebol do Casemiro. E vou te falar uma coisa. Ele é muito mais magro hoje do que quando tava no São Paulo. E até mais humilde também, né? Jogando, que antes ele era uma perna monstro. É que na Espanha acho que não tem tanto álcool assim liberado, né? Então, vou te falar. O cara tá fino também. Né? Criticaram muito o São Paulo por perder o Casemiro, que na verdade não perdeu, vendeu. Vendeu acho que 6 ou 7 milhões de euros na época. Boa grana. Poderia. Hoje, assim, Domênico, se tivesse ficado mais tempo e rendido o futebol. Não, poderia vender por mais, né? Com certeza, ainda mais que foi um jogador de meio de campo. Não, tudo bem, mas assim. É uma pena você perder um jogador como ele, com aquele potencial que ele apresenta hoje no Real. Agora, São Paulo administrou mal demais a situação, ou ele realmente, quando estava em São Paulo, Você sabe que às vezes você pode colocar Deus ali pra falar com o negro e não resolve. Ele tava andando, né, pro São Paulo. Ali. Ele é muito mais magro hoje do que na época do São Paulo. Mais maduro também, né? Ele aprendeu um pouco. Amadurece, né? É. As pessoas se transformam quando querem mudar de vida. Agora, como... é curioso, ele fala assim, você falou, né, Mota? Ele andava pro São Paulo. Realmente em campo, devido até talvez o excesso de peso, talvez andasse. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Quando teve aquela rusga do Oscar com o São Paulo, ele era empresariado pelo mesmo, pessoa. E ele comprou aquela briga e ficou no São Paulo. Falou, não vou dar as costas pro São Paulo, vou ficar aqui. Renovou o contrato na época com o São Paulo, se eu não me engano, né? É. E ficou do lado do São Paulo naquela época. Eu entendo, aí vai lá pro time de cima na hora do bembão. Mas eu acho que o que faltou foi aquilo que a gente comentou ontem, especificamente faltando alguém ali, né? Porque se você for pegar a época do Casimiro e todos os jogadores que a gente lembra que saíram do São Paulo, pô, a coisa tava degringolada. Faltava um eixo central ali para organizar a situação do São Paulo. Agora, mudando de assunto, é impressionante como o Neymar faz o jogo parecer solteiro versus casado. Diferente, né? Então, mas é que tá assombrado. Ele faz hoje. Graças ao Tite. Porque o mesmo Neymar, esse mesmo Neymar aí, Domenico Gatto, na mão do Dunga, era um jogador enfesadinho, era um jogador que muitas vezes deixava a seleção brasileira na mão porque ele era expulso, porque queria levantar e ser mais macho que o cara que bateu nele. É, então hoje o Neymar, cara, ele cresceu muito, até na parte... Essa arrancada desse... Não, foi um golaço. Mas o amadurecimento do Neymar, Domenico Gatto, foi gritante, principalmente depois da chegada do Tite. O Neymar antigamente era um jogador birrento, era um jogador que muitas vezes estava nervoso em campo, não estava rendendo tudo o que podia, e não estava sendo nem 10% do Neymar de hoje. Hoje o Neymar toma uma porrada, o jogo inteiro ele deixa quieto, ele não levanta, ele não enfrenta, ele não encara, e tá certo o Neymar. Porque se ele mostra incômodo com a situação, tá na cara que o zagueiro vai dar mais uma para ele tomar amarelo e consequentemente depois ser expulso. Então o Tite, ele instruiu o Neymar nesse sentido. O Tite, ele resgatou o futebol de muitos jogadores que não vinha aparecendo. Por exemplo, o Paulinho, ele não teve muitas chances com o Dunga. Aliás, acho que nem convocado pelo Dunga ele foi. Mas com o Tite, o Paulinho é um homem de confiança do cara. Ele assim como o Renato Augusto também. Né, mano? O Paulinho que era aquele Paulinho que jogava no Corinthians. Mas, Domênico, né? É muita ingenuidade. As pessoas que falam, mas o cara conhece muito de tática. O cara conhece muito de não sei o quê. Cara, o treinador hoje, ele é muito mais que isso. O treinador hoje, ele precisa ser um psicólogo dentro do elenco. Motivador. 80% é cabeça, mano. O treinador, ele precisa ser... Sim, o treinador precisa ser um amigo dos caras. O treinador, ele precisa fazer com que os jogadores entendam que eles têm que correr por eles. E não é tarefa das mais fáceis, Domênico. Porque você vai falar, mas qualquer um faz um time desse jogar. Com o Felipe Coutinho, com o Neymar, com o Willian, com o Firmino... Com o Gabriel Jesus. Joga muito. Achei que ele não foi bem ontem. Ontem ele não foi bem, mas joga muito. Pega os jogos do Liverpool lá, gente. Ah, eu não gosto. Joga muito. Então a galera às vezes aí se ilude com os nomes e fala, mó boi, o Tite tá fazendo arroz com feijão aí porque o Dunga não sabia nem fazer isso. Tá errado, gente. Pegar uma seleção dessa com esses nomes que eu citei, Gabriel Jesus, Neymar, Felipe Coutinho, Firmino, William, enfim, Casemiro. Esses caras já estão jogando há algum tempo na Europa. Esses caras já estão com a barriga cheia. Esses caras já têm muito dinheiro. Esses caras estão jogando só em clube de ponta. Pra você conseguir, Domenico Gatto, motivar uma galera dessa, porque difícil, a impressão que dava, na época do Mano Menezes, na época do Dunga, na época do Filipão, os jogadores desciam aqui no Brasil, o povo tinha nojo da seleção. O povo falava, esses caras aí não tiram nem o fone pra trocar ideia com ninguém. Um monte de jogador arrogante, etc e tal. Chegou o Tite, cara, conseguiu aí mudar totalmente a cara da seleção. Aquele ranço que a seleção tinha perante o povo, perdeu, mudou. O mérito principal do Tite que eu vejo aí, mano, com relação ao Neymar e ao comentário que você fez, é que o Neymar de antes era bola pro Neymar. Neymar, vai lá e resolve. O técnico tinha o Neymar como uma muleta, como um apoio. O Neymar é que vai resolver para a seleção. Com o Tite, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu botar o Neymar dentro de uma seleção que joga a bola e o Neymar pode ser o cara, cara. O Neymar, você vê que hoje ele é o cara que bota a bola embaixo do braço se precisar. E eu acho lógico que ele amadureceu, né? Ele amadureceu, cresceu. O Tite praticamente enrolou o Neymar no jornal, mas cara. Amadureceu rápido. O Neymar hoje, cara, é o diferencial de uma seleção que joga a bola. O Tite é um monstro, né, como treinador. Agora, no caso da seleção, ele tem pouco tempo para treinar Eu acho que a principal característica desse trabalho incrível que ele está fazendo é gerenciar pessoas. É, eu também, 80% porque é na cuca. O ambiente é muito favorável hoje, cara. E aí todo mundo tem... Ganha, né? Tem prazer de vir jogar pela seleção. Ganha. Parecia que com o Dunga era um trabalho, era um parto para os caras virem aqui para jogar. Mas, Ale, é diferente, Ale. Os caras estão lá, e como a gente está aqui lendo as coisas, né, vendo o que está acontecendo lá de fora. Você imagina a seleção com o Dunga, vendo o neguinho só ripando. O cara chega invocado, o cara vai dar treino bravo. O cara responde de negativo. Negativo. E o Tite é malandro. Daí, mas o Tite sabe, no, né, cara? No dia, por exemplo, tem jogo lá no Uruguai. No dia seguinte, né, no dia do jogo, acabou o jogo, nego, ele solta os caras dão uma quebrada, ele ganha os caras. Você viu a notícia que chegou? Que ele fica mandando e-mail pro Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus tá machucado, né? Sim. E aí ele fica ali, ó, se cuida aí, hein, né? Se trata aí. Então, cuida... é o cara... Essa notícia chega pros não caras. O Domênico, quando tá em férias, eu fico só no WhatsApp nele. Sem beber. Tá vendo? Tá vendo? Se cuida. Tá vendo? Não faz tanto casamento. Agora, quero registrar... quatro casamentos no... Oito não, você tá louco. Oito quero... é muito. Quero registrar aqui o lado negativo dessa vitória. O lado negativo... Ah, tem negativo aí? Tem, Domênico. Que aí é que mora o perigo, né? Qual é o negativo? O lado negativo é que só é você para ver esse lado negativo. É, o lado negativo é vocês viram a renda que deu essa milhões, essa seleção ontem. A segunda maior renda da história do futebol brasileiro. 12 milhões. 12. Então, 12. Só perdeu para Galo e Olímpia. É, eu só lamento, que essa vitória, essa trajetória do Tite toda na seleção vai por muito, muito tempo continuar escondendo toda a sacanagem que existe por trás e os bastidores da CBF. Mas esse dinheiro vai ser bem usado, doado. Não. Não estou falando com relação ao dinheiro. Estou falando com relação à administração tudo, e a tudo, né, que é feito de negativo na CBF. Esqueceram do Léo Nero, né? É lógico, tudo, as vitórias escondem o isso. Presidente, né, não viaja. O bom momento esconde isso. A imprensa, né, o povo, a torcida, é isso. É a festa que se faz e que se esconde. Como já não viaja para fora, pelo menos não vai gastar esse dinheiro em passagem executiva. vai só... Ah, gasta porque tem que ficar nomeando esse, aquele... Para substituir, né? Tá certo, então... Ah, tem um detalhe, né? A seleção não pode cair no oba-oba, porque já tá classificado, né, gente? Ah, mas eu acho que vezes... nisso o Tite é bom, hein? Então, mas eu acho que tá. Agora é a hora de ver a segunda parte da coisa. A primeira parte foi feita. Claro. Mas muitos treinadores que eram muito bons, EG, caíram nesse troço todo do oba-oba, de achar que é o bam-bam-bam. É, eu sou o cara, né? Né, olha. Ontem e outra coisa também. Eu acho honestamente que o Tite, nesse momento que está classificado, ele precisa testar outros jogadores para você ter plano B, plano C. Ele falou que vai fazer posições. Isso. Exatamente. Ele falou que vai fazer isso e falou mais uma coisa ele que sabe. Eu achei importante. O repórter perguntou: ô, Tite, desses jogadores aí, quantos que você garante que já estão na lista da Copa do Mundo? Falou, nenhum. Aí? Nenhum. Porque também ele não pode... Essa é puta média, mano. Mas ele não pode falar, mano. Mas ele não... média, mano. Mas ele não cometeu o erro de... Você acha que o Paulinho não tá? Não, tá. Neymar não tá? Mas não, Renato Augusto não tá? A gente sabe, mas ele não pode falar isso pra eles. E aí o que acontece? Muitas vezes o treinador, na hora de ganhar os caras ali no vestiário, ele faz uma troca. Falou, ó, me dá esses pontos aqui, ou me dá a Copa América, ou me dá a Confederação, e vocês vão estar na lista final. E o Tite, pelo jeito, não vai fazer isso. É, não tem, né? A Confederação e nem a América. Mas com relação às eliminatórias, ele não fechou o grupo. Como disse o Mano, ele tem uma base. Gente, mas não fechou o grupo. Ele não pode fechar grupo nenhum, porque a gente não sabe como é que esses caras vão estar no ano que vem. Também. Claro. Ué, falta um ano e meio. Não, um ano e meio, não. Louco, um ano e que três vem vai estar todo mundo voando, Domênico. Mano, eu sei, pode machucar. Todo mundo quer jogar a Copa. Mas pode machucar. Ah, mas... meu amigo. É, mas é difícil acontecer uma lesão. Neymar machucou na Copa anterior, né? Pode acontecer. Não, mas machucou durante a Copa. Não impediu dele estar na Copa. Mas o Brasil não tinha um Neymar para substituir, um outro Neymar. Entendeu? Ah, mas como você mesmo hoje não tem. Se perdeu o Neymar, o Neymar é único na seleção. Eu ouvi aqui o senhor a semana passada falando que o Tietchan era melhor que o Paulinho. Pai do céu, mano. Ué, mas era só um pouquinho. E o Tietchan, eu antecipei já há uma semana. Pelo menos há três semanas eu já disse. O Tietchan será convocado. Mano, e na próxima ele estará. Mas o Tietchan, O Tietchan, na minha opinião, hoje eu não trocaria pelo Paulinho, porque é louco. No meu time ele joga muito. Você é louco. Não, mas não é que eu sou louco, eu vejo o meu time jogar, não vejo o Brasil. Outra coisa, o Paulinho joga só na mão do Tite, porque quando ele foi pro time lá fora, não tava jogando porra nenhuma. Ah, mas tá de brincadeira, eu não tô de brincadeira, O Paulinho não jogava nada. O Paulinho foi pra China, meu amigo. Se o Paulinho jogasse essa bola, não, peraí não, eu tô falando. Não, não tem peraí. O Paulinho, não tô falando em verdade nenhuma, vocês meus amigos estão passando em verdade. Ele não jogou bola, quando ele saiu do Corinthians, não jogou mais, o senhor mesmo falou, não joga nada, só joga no Corinthians porque o Corinthians é uma coraça de não sei o quê. Mas isso é fato. Aí foi lá pra fora, não jogou porra nenhuma, e foi pra China. Foi pra China, RG, jogar na China, que não joga bola ninguém. Aí o Tite trouxe ele pra seleção e jogou na mão do Tite, ele joga. Vamos lá, por partes. Então, o negócio é o seguinte, o Paulinho, acho que ele errou o time da saída dele. O Paulinho jamais poderia ter deixado o Corinthians com a bola que ele tava jogando aqui pra jogar num Tottenham da vida, velho. Com todo respeito ao Tottenham. É grana, né, mano? Com todo respeito ao Tottenham. Mas, mano, vai ver se e o Paulinho... Não, mas pera lá. Vamos analisar o contexto. O dinheiro não conta, Sombra. Somente o dinheiro não conta. O Paulinho, conta, gente. Quando é o Giovanni que recebe uma proposta da China, o simples Giovanni, e vai encerrar a carreira dele na China. Porque o Giovanni nunca mais vai voltar a atuar no nível que ele jogava no Santos com aquelas peças que estavam do lado dele, tá certo? Esse sim tem que ir. Vai, o Júnior Urso recebeu uma proposta milionária pra ir pra China? Vai pra China. O Lucas Lima recebeu uma proposta milionária pra ir pra China? Não foi, velho. O Paulinho, acho que ele queimou uma etapa da carreira dele que era muito importante. Ele acabou se precipitando. É, o Paulinho, quando ele foi pro Tottenham, se vocês se recordam, ele foi pra substituir nada mais, nada menos do que o Bale. O cara chegou num país que ele não estava acostumado, não falava a língua. Foi substituir o craque do time, que tinha ido pro Real Madrid. Caiu toda a responsabilidade e pressão em cima do cara e ele não pôde corresponder. Então, ele estava num cenário que era totalmente hostil para ele. Vamos colocar dessa forma. O Paulinho, se ele não tivesse, Sombra, se equivocado, ele poderia ter feito o que outros jogadores fizeram. De ter ido para um clube mais top. Tudo bem, mas... Para um time recheado de outros jogadores. Não, muito pelo contrário. O Paulinho é um monstro. Não jogou nada. O Paulinho é um monstro. Pera aí, eu concordo que ele não jogou nada. Mas o Paulinho, pera aí, uma coisa você falar. O Paulinho não jogou nada no... Que eu falei. Pera, gente. Uma coisa falar, ele não jogou nada no Tottenham, outra coisa falar, nunca jogou nada. O Tietchan se domina com o Gato. Ele apareceu no campeonato do ano passado. Você não falou isso, não. Eu não falei isso no ano passado. Você não ouviu o que eu falei e você tá falando o que eu falei. Engraçado isso. Você tá dando razão a mim, mas de outras formas. Não, você falou que o Tietchan é melhor que o Paulinho. Não, mas não é isso. Eu tô falando que não falei em momento... Eu falei em algum momento, Sombra, que o Tietchan é melhor que o Paulinho. Não, a semana passada você falou. Eu falei que eu... Lógico que você falou. Eu prefiro o Tietchan do que o Paulinho. Então você falou. Não, pera só um minuto. Preferir não significa que ele seja melhor na opinião de todos. Ah, mas na sua opinião. Na minha opinião, eu acho o Tietchan. Eu não troco o Paulinho pelo Tietchan. Eu. No meu time. Pergunta pro palmeirense. Se ele troca o Tietchan. Bom, cada um tem uma opinião. Pergunta pro palmeirense. Né, eu tô dizendo a minha opinião. O Tietchan tá. O Tietchan hoje, gente, é que vocês não veem o Palmeiras jogar. Vocês dão opinião em cima de alguns joguinhos. O palmeirense vê todo o jogo. O Tietchan é imprescindível pro Palmeiras. O Tietchan foi imprescindível no meio de campo do Palmeiras, ao lado do Moisés, pro Palmeiras ganhar o título do brasileiro. Essa bola que o Tietchan tá jogando, ele deixaria desejar na seleção brasileira hoje? Ele jogar o que ele joga no Palmeiras? É, o que ele tá jogando agora. RG, desculpa, ele tá jogando o que o Paulinho jogava no Corinthians, que joga na seleção. É isso, pô. É isso. Opa, essa é a comparação. Mas é isso que eu tô falando. O Tietchan no Palmeiras. Ganhou o quê? Mas não é ganhou. Você ganhou o quê? Ganhou o brasileiro. Pode ganhar. Acabou de jogar o. Acabou ganhando o brasileiro. Jogar com esse monte de primeiro ano. Fácil. Sombra, é o primeiro ano do cara, o cara é um brasileiro, jogar que se catado. Mas o Mano tá falando Paulinho, parece que o Paulinho é nosso. É o Zidane. O Paulinho joga em alto nível em qualquer time mundial, velho. Para, não jogou no Tottenham. Do Alê, porque veio uma opinião aí sem clubismo. Eu acho que o Paulinho tá jogando mais que o Tietchan. Eu acho que tirando o Neymar, Paulinho, Casemiro e Felipe Coutinho são os caras da seleção. E até pra calar minha boca, porque eu achei que como o Paulinho tá jogando na China, que é um futebol de um outro nível, embora tenha evoluído de um outro nível, ele voltaria abaixo, mas eu acho que ele tá jogando muita bola, tá em todos os lugares do campo, impressionante. Então acho que ele... Como tá o Tietchan também. Também. Só que eu acho que o Paulinho tá jogando mais do que o Tietchan, mas discordo do Mano. Na seleção brasileira, sim. Com relação ao Tottenham. Pode estar jogando até mais, não tem problema. Eu acho que o campeonato inglês é o mais forte do mundo, e o Tottenham é vice-líder do campeonato inglês. E não conseguiu jogar o que ele jogava no Corinthians. A verdade é uma só, Ale, é o que eu falei aqui, e vou repetir. Pra não precisar desenhar na lousa, hein? O Paulinho só jogou futebol com o Tite treinador. Quando não é, não joga bola. Essa é a opinião. Agora, o Tietchan, com o time mais meia-boca lá, que foi formado no ano Audax, ele jogou bola. Muita gente até achou que ele não era o melhor do time. Tá, o Palmeiras achou que ele era o melhor. Apostou e apostou bem. Bem. O Palmeiras ganhou um título brasileiro com ele jogando muito. Não teve dinheiro pra comprar o Camacho, jogando, né? Está é jogando muito. Não, não precisa. Não precisa. Não teve dinheiro pra comprar o Camacho. O Tietchan é melhor. Não, no Campeonato Paulista o Camacho foi melhor que ele. E a função que o Paulinho faz lá na Seleção Brasileira é a mesma que ele faz no Palmeiras. Pessoal, vamos colocar os ouvintes também na discussão, é legal. O Estádio 97 é feito pro programa, um programa feito para os ouvintes participarem. Então você liga no 3284-7097, entra ao vivo aí no ar e dá a sua opinião. Nesse combate, qual é o jogador que vai ficar na memória do torcedor brasileiro? Tietê ou Paulinho? Mande sua mensagem também através do nosso WhatsApp. Mande aí 94-353-0150. 94-353-0150. E você assiste no facebook.com/energia97fm. facebook.com/energia97fm, tá bom? Olha! Passou aí o carro, passou o nosso Fórmula 1, tá notando? Tá valendo viagem pra ir a Barcelona ver o GP da Catalunha, meu amigo. E mais passeios por toda a região, hein? Muito bacana! Vai tocar o nosso Asdrubal! Barlone! Barlone! Só os Barlone. Grandes mitos do futebol agora nos nossos telefones. Alô? Alô? Quem fala? Edson. Edson. Edson do quê? Edson Roberto de Souza. Quantos anos, Edson? 48. O RG 4.8 hoje, hein? Hoje? É hoje. Mesma idade do Sombra aí que fez. Parabéns ao Sombra, hein, que faz aniversário hoje. 4.8. Parabéns, Sombra. E você falava que 48 não era legal, é verdade. Você legal viu não, que eu coloquei pra você hoje? É, você falou. Eu falei pra você, você não viu nada dos 50. Que isso, gente. Ele falava, olha, não é legal. Eu falei, você tá de legal, brincadeira. Legal. Não, não falei que não era legal, mas legal, sente, né? É sente, né? Cada ano é legal. É? Pô, tá vivo. Cada ano é legal onde? Nossa, tá melhor vivo, ficar velho. Não, quanto mais novo, melhor. Não, pô. Mas a lei da vida não é essa. É, e você poder comemorar cada ano que passa é legal. Pô. Ah, é verdade, é. Porque é a hora de parar de comemorar saúde. É porque você morreu. Com saúde, né? É verdade. Não, às vezes você pode estar vivo e estar cheio de problemas, né? Saúde. Saúde é o que importa, então, isso é verdade. Penso que isso é importante. Você sabe que, por exemplo, uma pessoa que nem o Mota, que é tão depressiva, ele não comemora aniversário, ele faz contagem regressiva. É isso? Ué, a partir do momento que você nasce, você tá morrendo, velho. Você tá vendo? Pelo amor de Deus. Olha que coisa horrorosa. Não, ô, pede um copo de veneno pra esse rapaz. É, mas é verdade, velho. Não, mas uma mina da Rumo, uma vez, ela tentou se matar. É verdade. Ela encheu um copo lá daquele... Não vou falar a marca, mas aquele bagulho de matar mosquito. Sim. Laranja, com o rótulo laranja. Famoso. Aquele bagulho lá, cria como se fosse uma espuma, velho. Mas tá na cara, evidente. Ela fez a barba, não se matou. É, então, tá na cara que o negócio não é extremamente tóxico. Ela ficou rotando veneno o dia inteiro, cara. Não foi nem pro hospital, velho. Não precisou nem pro hospital. Mas você sabe que se o Mota... Tomou leite. Acredita aí, velho. Se o Mota fizer esse mesmo procedimento, o máximo que vai acontecer é melhorar o hálito, né? Que isso! Ah, meu Deus do céu. O mesmo cheiro. Mas, ô, Dodô, você tira esse sapato aqui. Pede uma ajuda pro rapaz aí. Ele não tem apelido, pelo menos? Ó, você não tem apelido, velho? Ah, é Beto. Beto. Piorou, RG. Segue o jogo, vai. É o Edson ou o Pelé? Hoje tá difícil, viu? É, meu nome é Edson por causa do Pelé mesmo, viu? Ah, é? É, assim, 68, meu pai era muito fã dele. Fã do Pelé? É, meu pai. Tá certo. Isso aí. E o bairro? O bairro é... Ixi, é difícil, hein? Difícil, é? É, Parque Novo Oratório. Parque? Novo Oratório, ô Benjinha. Zona Leste, né? ZL, amigo. Morei aí, perto. Não. É o ABC. ABC. Pega o cotovelo, amigo. Pega o cotovelo. É Santo André, São Caetano? É Santo André. Santo André. É na divisa com Mauá e São Paulo. Mauá. Nós estamos vendo o cara, mano. Logo ali. Que Mauá, velho. Entendeu? Longe, hein? É longe, pô. Depende do ponto de vista. O Robertinho mora lá, meu. Tá, né, velho? Ué. Eu moro do lado da petroquímica. O Robertinho mora aí, velho. Aí é perto. O Robertinho mora na própria petroquímica. É isso aí, Zona Leste. Zona Leste é logo ali, mano. Jardim Elba, sim, logo ali. Rafael. Logo ali, mano. É do lado. Logo ali. A radial começa a embaçar, mano. Quando bifurca a radial e depois quando vira uma pista só. Que aí do lado direito é pista de ônibus. Aí, aí tem, dá tem um cara ali que tá ali naquele. Que os caras que trabalham o prédio do lado, eles, falam, eles pegam o helicóptero e falam logo ali. É, logo ali. Você é louco. Ô, mano. Isso é maior preconceito. Mano, fala em logo ali. Não, não é questão de preconceito. É que é longe pra Dedéu. É longe de nada. Fala a verdade. A partir da Avenida Paulista. É, longe mas nada, uma curiosidade. E não é só São Mateus que é longe, mas Campo Limpo. Longe. É, nada, é logo ali, logo ali. Ah, os caras que moram lá falam longe. Uma, vai pela faixa de busão. Longe, longe. Uma curiosidade. Uma curiosidade, mano. Em que região de São Paulo você ainda não foi em um casamento? Marcilac. Marcilac? Marcilac, extremo sul. Assim, em breve, eu sei que tem um bairro que você chega de São Paulo que você chega de balsa. O Marcilac é assim. É. Dá pra Santo Amaro? Balsa? Dá pra Santo Amaro? Da Zona Sul. Engenheiro Marcilac. Tem um bairro que você precisa de balsa. É só atravessar, né? É. Bora, velho. Pra chegar em Marcilac, velho, você tem que pedir até autorização no consulado. Que isso! Não, oh. Não é treta, mano. Falar em balsa, ele vai cair, né? Acho, né? Ou vai afundar? Mas quer que se dane? Nossa, olha aí. Caiu já. Mas quem vai pro inferno? Deu pra Bolívia, tá em quinto lugar. Eu tô triste com a da Argentina. Praga do Sombra, velho. Mas, ó, vou te falar, vocês estão ironizando a parada aí, mas quem perde e não ter a Argentina na Copa é a própria Copa, mano. Uma Copa sem a Argentina, mano, convenhamos que não é a mesma coisa. Ah, mas que se dane. Ah, porque a Argentina não, não, é assim, não tá jogando nada, não, mas né? Concordo, a Argentina hoje pegaria repescagem. Aliás, em geral, né? Futebol argentino tá uma desgraça. Ah, não dá pra imaginar uma Copa, vai. Copa sem Itália, Copa sem França, sem Argentina. É, perde muito mesmo. E que time você torce, velhinho? Ah, eu torço pro clube com a maior história do Brasil. Ah, o Corinthians. Que Corinthians? Maior história é o Corinthians, Paquito. É, primeiro campeão mundial. Quem? Cê é louco? Opa, opa, opa, é louco. Opa. Palestra, é, tá na cara. Cê tá é na louco. Cara, esse oh. Rapaz é inteligentíssimo. Palestra, ô, Sombra. Esse Sombra. Rapaz é super inteligente. O sinal analógico morreu e não viu o porco campeão do mundo, mano. É verdade, o sinal analógico foi pro saco e não viu o porco campeão do mundo. Agora que você quer tacar as asinhas de fora, é de 90 essa história aí. Deixa eu só passar a informação completa que esse papo de Palmeiras é chato. Você tá louco? O que é? São Paulo é legal. No sul de São Paulo, pra chegar de balsa, pra quem quer chegar na região da Ilha do Bororé. Ilha? Bororé, hein? É isso aí. Os arredores Bororé. Da Ilha do Bororé. Que parece uma cidadezinha, né? Se trata de uma península encrustada na represa Billings, na zona sul de São Paulo. Para chegar até lá, o acesso mais fácil é através da balsa pela represa, a partir do bairro do Grajaú. Rapaz, Grajaú, e a gente tem ouvinte pra caramba no Grajaú. Será que tem ouvintes na Ilha do Bororé? Ah, deve ter. Ó, o Pelim falou também aqui, o bairro do Cipó. Ilha do Amor, Madagascar. Bairro do Cipó. Também, a gente... só chega de balsa. Se a gente tem no Grajaú... Você pega o Cipó das 11, né? Que é o último. Qual que é? Cipó das 11. Ô, Sombra. Oi, Cipó das 11. Sombra. Ô, fala, Ed. Então, você sabe quem que tá fazendo o Paulinho jogar assim? Não sei. É o Filipão lá na China, lá, velho. Filipão, nossa, é. Filipão. Agora deu uma deitada no mano, hein? Agora o Moro infarto. É o Filipão que tá treinando ele lá. Agora convenhamos. O técnico do Paulinho lá é o Filipão mesmo? Ele joga no time do Filipão? Coitado do Paulinho. Não, mas convenhamos. Se o Paulinho tivesse naquele ritmo... O chinês é um chá de cocô, mano. Mas se o Paulinho tivesse naquele ritmo que costuma caracterizar futebol chinês, Emirados Árabes, não chegaria aqui e jogaria bem. Não. Não chegaria. Ele, de alguma maneira, ele deve estar bem lá na China. Falaram não, mas deve estar se esforçando. É o treinador físico individual dele. Tem. Ele e o Renato Augusto, eles treinam à parte. Importaram brasileiro, Paquito. Não, eles levam até o bagaço lá, não eles. Ah, é? Quem? Não, peraí. Tem jogador que leva... Não, não esses. Não esses. Não esses, ok. Ali. Mas eles levam... Mas tem jogador que, por exemplo, leva... Vamos supor... Tem um treinador que levou até o manicure. Você tá de brincadeira. Oh, eles levam, eles... É o Luxemburgo, não, né? Não, não falei nome, imagina. É isso. Sem citar nome. Mas pera aí. Agora, aí, na Copa das Confederações, o Paulinho jogou muito bem. Ah, e era aí. O Filipão o treinador. Jogando, mas na Copa do Mundo não jogou nada. Só que tinha um questionamento. É, mas quem jogou na Copa do Mundo? Tem jogador que, por exemplo, olha, chega em casa no melhor estilo Família Dinossauro. Querida, cheguei. Temos uma proposta pra ir pra China. Shadow curte uma sacanagem. Aí ele chega pra... Oh, que legal, ficaremos ricos, né? Aí o Wellington Júnior, todo mundo fica feliz. Né? Olha, Wellington papai tá Junior. Rico e etc e tal. Aí nego vai pro exterior. Pode ir, amorzinho, pode ir. Mas pode ir. Onde nós vamos morar? Não, vai ter tradutor, etc e tal. Aí leva a família, leva as crianças. Leva arroz, feijão, leva cozinheiro. É empregado. E leva amante também. Leva o bagaço. Ah, é? É. Vai depois, né? É, não precisa ser na mala, né? Mas ele, depois ele leva o bagaço. De repente, assim, a família vai na executiva e o bagaço vai na econômica? Não sei se... Depende do bagaço, né? Não, não vai no mesmo voo. Mas é normal, gente. Você vai morar no exterior, Sobrar? Você vai morar no exterior? Você leva a roupa daqui, porque geralmente, às vezes, a costura de lá não é a mesma coisa. Você fala, pô, vou levar daqui. Tá louco. É, lógico que é. Principalmente quando você vai morar no país asiático. A medida não é a mesma. Comer barata. É, o chinês, velho. O chinês, ele parece um palito de fósforo, velho. Que anda. Comer lá é muito ruim. Você pega uma camisa G, não entra em mim. Então é complicado. Você pega ali, ó. Por exemplo, comida. O cara, por mais que você vá morar hoje no, talvez, Pequim, Shenzhen, que são as cidades ali que são gigantes, você tem, talvez, aí uma culinária... possa ser um pouco mais próxima do que a gente tem no Brasil, mas é complicado. Você vai comer num restaurante de lá, é outra pegada. Tem muito tempero, às vezes pimenta. O cara não vai se adaptar. Então ele leva, calma. O cara leva comida daqui. Leva comida pra pôr no prato e a comida pra pôr na cama também. Porque muitas vezes o cara leva o belisco também. Não, lá o cachorro quente é literal, né? Não tem jeito. E outra coisa, você pega lá, um cara ganhando US$1 milhão por mês, sei lá, um 500, 800 dólares por mês. Domênico Gato. O cara ganhando essa quantia mensalmente, o Jadson ganhava 2 pau lá. Com 2 contos por mês, 2 milhões por mês, Sombra, você compra um bairro, tá isso. Certo? Pega um monte de chinês que às vezes é mestiço e fala, quero que você seja meu vizinho. Põe aqui uma cidade cenográfica pra você. É quase um Brasil local, né? 2 milhões por mês é quase a metade do salário do Beija. Quer dizer, é diferente. É diferente. Agora, se o jogador tiver a mesma filosofia que eu, por exemplo, que... sou mais respeitador, né? Ah, imagina. Eu tenho amor mesmo pela família e respeito, né? Você é um homem de família. Então eu não faço amor com ninguém da minha família. Seja filha, irmã, mãe ou esposa. Então, da família, eu preservo mesmo. Você pega nem esposa, como então, assim? Pra você dar tá uma assim? Soltada. Porque é família. É bom, família não é bom levar um bagaço. Família, né? Não me escuta. Não, não, família é sagrada. Mas família fala aí, amigo. Ô, mano, fala aí, velho. Diga. Eu queria saber, por que você voltou atrás, né? Você falava que o Neymar não era craque, né? E agora você. Ah, deu uma deitada agora, hein? Hoje lá. Voltei atrás, mano. Voltei atrás. Então, explica aí pra rapaziada aí. Eu explico, porque o negócio é o seguinte. Eu tracei como um paralelo. Que o Messi e o Cristiano Ronaldo na posição de atacantes ali hoje são as referências. São os caras ali que realmente estão muito à frente de qualquer um. E eu não tinha colocado ainda o Neymar no mesmo patamar, porque eu entendia que o Neymar ele precisava ter uma continuidade na bola que ele está jogando. Se ele continuar jogando hoje, tá certo? Hoje, durante aí até o final do ano, o ano que vem, etc e tal, na minha avaliação ele estaria no mesmo nível de Messi e Cristiano Ronaldo. Ele continuar exercendo aí a atividade dele no mesmo nível e com a mesma intensidade de hoje, tá certo? Não basta jogar bem só 2, 3 meses, depois aí dar uma estagnada, ou então começa a declinar e fica mal. Mas o Neymar, cara, diante do que ele tem apresentado na seleção brasileira, no comando do Tite, a personalidade que ele tem demonstrado, o amadurecimento que ele tem demonstrado ele também... Ele jogou contra o Paris Saint-Germain, né? Também. Não só com relação aí à seleção brasileira, mas como o Alê citou também, no próprio Barcelona... O Neymar tá mostrando que hoje ele é um cara muito mais maduro do que ele era no passado, por exemplo, na mão do Mano Menezes. Se tivesse que apontar o Neymar na mão do Mano Menezes, ou o Neymar na mão do Dunga, ou na mão do Filipão, não é o mesmo Neymar. O Neymar hoje, na minha avaliação, por mais que ele tivesse, por exemplo, no Santos, ganhado títulos, ganhou. Eu não vou contestar os números do Neymar. No Santos ele jogou muita bola. Mas o Neymar era um moleque irritadinho, mimado, bobo, que vivia se jogando no chão, cavando faltas, tentando levantar e dar peitada. Oi? Ele era novo, né? Então, eu entendo também pelo fato de ser um jovem. Fase, né, era praticamente uma criança. Então, o Neymar era uma criança. Mas entende-se. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, man, ele ganhou uma bola de ouro com 22 anos de idade. Ah. Então não dá só pra atrelar a idade do cara e falar, mas é muito novo. O Neymar ainda é novo. Ele tem 25 só. Mas o amadurecimento que ele demonstrou. Já? Tem 25, sim. Caraca, pensei que era menos. Então, Domênico, o amadurecimento que o Neymar demonstrou nesses últimos meses aí. Eu já coloco ele no mesmo patamar aí de Messi e Cristiano Ronaldo. Entendo que o Messi e o Cristiano Ronaldo ainda estão um passo à frente dele. Porque ganharam muito mais coisas. Não, né? E são mais experientes. São os caras aí que já estão jogando em alto nível há muito tempo. Mas a temporada do Neymar de janeiro pra cá, acho que ele tá jogando melhor até inclusive do que o Messi e do que o Cristiano Ronaldo. Porque por mais que o Messi até inclusive, acho que um ouvinte, eu tava discutindo com ele agora no Twitter aqui. Discutindo, conversando. Não, discutindo... Ele te ofendeu? Você não. Fala que a gente se reúne todo mundo? Não. Não, nós estávamos discutindo... em alto nível. Era uma conversa, a discussão aqui não era em baixo nível, não. Ele apontou os números do Messi, falando que o Messi tem mais gols no ano do que o Neymar. Mas o Neymar ele tem sido mais efetivo que o Messi, até em jogos mais decisivos. O Messi é um monstro, volto a falar aqui, coloco o Messi e o Cristiano Ronaldo um passo à frente do Neymar. O Neymar, eu não vejo ele hoje ao lado dos dois. Ele tá indo um pouquinho atrás. Mas que ele tá hoje no patamar de craque, eu também acho que tá. Oh, valeu, mano. Ó, eu queria fazer só uma pergunta pro Domênico. Fala aí, Domênico. Fala aí, meu velho. Ó, você não acha que o Tietchan tinha que mudar de nome, velho? Com esse nome aí, ele não vai pra seleção, pro exterior. Vai sim, velho. Vai sim, não, vai sim. Ele vai na próxima. Mas é tão bom quando no futebol surgem nomes como esse aí. Será? Tietchan, eu acho. Tá muito cheio de Luiz Felipe, de... Eu também. De João Ricardo. É legal, por que não é legal, Tietchan? E da musiquinha, né? Tinha Birubiru, lembra? Birubiru, Tietê. Foi pra seleção? Não foi. Não, mas o Birubiru não era craque, né? O Birubiru nunca jogou uma partida pra seleção? Acho que jogou, hein? Se bobear, jogou. Eu não lembro, mas. Será que não? Não lembro também. O Benjamin pode falar melhor aí, porque. Bom, mas era bom jogador. Até aí uma vez apareceu. Era bom jogador. Até aí uma vez apareceu um cara chamado Pelé. Ó, Pelé. Porque acordou, boa, boa, beijo. Pelé. É, eu vi hoje lá, né? Acordei. Lá na Fox, lá. Acordei. Pelé. Então, Pelé é um apelido. Na época, será que falava alguma coisa? É, você não ia ser uma olha, até o Edson. Então, o Zico. É. E é com não, Zico, aquele apelido, outra, né? Hoje seria Edson Nascimento. Se tivesse outro Edson no time, ia ser Edson Nascimento. É nossa. Eles gostam de nome composto. Eu acho que isso não tem. Eu gosto de Lindoso, não, do Botafogo. Lindoso eu acho legal. Lindoso. Sassá, Botafogo tá bom. Eu acho que Pimpão não é apelido, é sobrenome. Isso, isso. É Pimpão, Lindoso e Sassá. Eu gosto. Mas o Pimpão é sobrenome, sabia? Não sabia. É, não é apelido. Ah, não? É Pimpão, sobrenome. O que se diz então quando uma pessoa... Que adjetivo isso? Ah, o cara tava todo Pimpão. Todo... Porque pegaram o sobrenome do cara. Ah, é? Todo Pimpão? Que nem o Domênico, hoje de manhã tava todo Pimpão. E o Alegrão. Birubiru não foi pra seleção. Ah, eu tava assim? Nunca. Tá vendo? Ele jogava muito, Birubiru. Edson, muito obrigado. E antes de encerrar a ligação, deixa o seu voto. Quem você acha que vai ficar marcado pra eternidade do futebol? Paulinho ou Tietê? É, eu posso fazer o merchan primeiro ou não? Pode. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. Valeu. E todo dia, dia de clássico no McDonald's. Ih, rapaz, um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Parabéns. Oh, valeu. Então, eu acho que quem vai fazer é o Tietê. Porque o Tietê tá surgindo agora. O Paulinho já... Eu acho que nem pra Copa ele vai. Ah, vai sim, hein? Você é louco, filhão. Porque Paulinho não vai nem pra Copa. Tá fumando o quê? Cachimbo de pedra? O ouvinte tem razão. Filho, o Paulinho não tá jogando nada, o Tite não gosta dele. Pra que vai levar? Você é humano de Mauá, mas é o isso? Que eu falo. Eu acho que a nem Copa todo é mundo... daqui um ano e meio ainda. Exatamente, ele tem razão, ouvinte, gente. Ô, gente. Calma, a Copa é daqui um ano e 3 meses aí. Tem muita tempo. Eu acho que... Olha, Paulinho vai quebrar. Não, muito pelo contrário. Eu adoro, acho que o Paulinho tá jogando muito também. Não só o Paulinho com outros jogadores, mas vocês não podem afirmar que esses caras que estão aí hoje vai ser os caras que vão disputar. Eu vou te dizer uma coisa, o Paulinho vai estar, a única hipótese dele não estar na seleção na Copa do Mundo no ano que vem é se ele machucar. Paulinho, Paulinho é Neymar, jogador. É jogador de confiança do Tite. Não, Renato Augusto. O time gosta dele, não tem Renato Augusto. Neymar, Casemiro, todos esses vão estar. A não ser que se machuque. Tá é um muito, ou outro que de repente pode mudar aí um pouquinho. Um ou outro. E... O nome é outro. Também acho que é muito pouco. É muito pouco. Vocês acham que o Gabriel Jesus tá garantido? Tá. Lógico. Então, tudo bem, Sombra. Eu acho que também até pode estar. Tá garantido. Acho que pode estar, mas tem negócio de machucar. Mas isso é outra história. Mas se machucar, nem o Neymar vai. Então, é o que eu tô falando. Mesmo porque o Paulinho, veja bem, olha, o Paulinho, mais do que. Fora o Neymar, mais do que todos os outros, ele tá garantido. Por quê? O Tite convocou ele. Com ele jogando no Japão. Morto, tava morto. Na assim, China. Sem saber se o que ele tá fazendo, o que, como ele tá. Isso é verdade. Né? E você fala, ah, não, mas ele tem um preparador à parte. Ah, tem um preparador. Legal. Não é Japão, é China. Mas na China, isso. Mas no dia a dia, você não joga contra o brasileiro à parte. Você joga contra o chinês lá. Sim. E você perde ritmo de jogo. E se não tivesse você chamado? Você perde porque você não tem o mesmo nível de desafio. É só olhar um pouquinho pra trás dele. O Casemiro joga contra o Bayern de Munique. É, olha aí. Joga contra o Barcelona. E se não tivesse chamado, então, ninguém iria cobrar. Um cara que vem da China e vem pra cá e joga bem, titular. Esse... Fora o Neymar, é o que tá mais garantido. Tá. Você acha que alguém iria cobrar o Tite se ele não tivesse chamado o Paulinho? Não iria cobrar. Não, mas tá entendeu? Na China. Tá na China. Pronto. É, o, cara, o Tite botou na reta ali, né? Ô, RG. Diga. E o Tite deve ter perguntado pro Paulinho. Eu queria que você mandasse pra minha esposa lá. Quer um cartãozinho pro Piana Camurça? Hoje, né, mano? Cuidado, hein? Qual que é o nome dela? Aproximando o RG das esposas. Aliás, eu queria agradecer, aproveitar o ensejo, agradecer a galera no navio. que levavam suas esposas para tirar foto comigo. Muito legal, bacana. E tá aqui, eu vou estar de prova. Mas o que é? Voyeur? Não. É isso. É que as mulheres, elas curtem o programa. Botou na tua cabine lá a palavra swingão do véio. Qual véio? Falta de roupa nova. Vou passar o ferro na véia. Ali, elas curtem o programa, o estádio, é isso? E a experiência também. Eu gosto, eu gosto. Fala, velho. É Rosângela. Rosângela, hoje o porquinho vai pular da panela, hein? Aí sim, hein? Aê. Valeu, rapaziada. Notoriamente, o Estádio 97 é o programa de futebol com maior audiência feminina. É isso aí, é isso aí. É, uou, incrível, isso é notório. Incrível no navio, velho. Uou, mulherada que mulherada escuta o programa. Por causa dos maridos, namorados, pais e irmãos. Minha mas aprenderam adora. E pegaram o gosto. É verdade. Não é não, Edson? É isso aí, minha mulher adora, ela tá ouvindo lá, mano. Ela pira, daqui a pouco ela tá ligando aqui. Isso aí, mano, pira. As mina pira. Ô, mano, manda um salve pra rapaziada do Jardim Ana Maria, que vai disputar a final domingo, é a Copa Verão aqui de Santo André, aqui, contra o Alvorada, Copa domingo, Verão, no Nacional. Pô, dá um salve acabou, lá pra rapaziada. Qual que é o nome do time aí, mano? É Jardim Ana Maria. Aí um salve pra rapaziada aí do Jardim Ana Maria, é tudo aí, nosso. Mano. Vamos ganhar aí, domingo, hein, mano. Vamos pra Santos Cara aí, meter caixa nos malucos. É nóis. Valeu, rapaziada. Muito olha, bom ligar pra vocês aí e falar com vocês, viu? Só pra esclarecer. Valeu, prazer foi nosso. Só pra esclarecer que é Copa Verão, mas se ganhar não vai falar que é campeão mundial, né? Que nem tem muita gente aí. Depende, quem fala isso? Quem fala isso? Não sei. Não. Então. Também não sei. Há quem diga, há quem diga. É, campeão do mundo tem que ter a chancela da FIFA. Se tem, não tem o que discutir, mano. Chupa antes. Isso aí, chupa a cambada de antes. Chupa antes ou chupa depois? Você chupa depois? Monique Evans. Você chupa depois? Só faltou ele falar primeiro. Primeiro. Chupa antes. Chupa antes. É o X-Videos, isso? É o X-Videos. Olha aí, vamos a mensagens aqui no nosso WhatsApp. Mensagens que vêm no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, HDI Seguros, é de Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, você merece extra economia? Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Deu mandar uma mensagem pro mano aí. Ô mano, história é essa aí, filial do Corinthians, rapá? O Palmeiras aí cedendo o Gabriel Jesus aí, com essa volta aí do time aí, a pintar entre os melhores aí, classificar aí, graças ao bom futebol de Gabriel Jesus. E queria ressaltar aqui também, viu? O Brasil nunca ganhou uma Copa do Mundo sem ter um jogador do Palmeiras. Um abraço. É verdade. Perdão. Essa mensagem já foi ontem no ar. Uma falha horrorosa do nosso departamento de produção. Uma falha que merece... Picotado. Que tipo de castigo ali? Eu gosto muito do Bar. Ele é muito competente, é uma pessoa muito do bem. Mas acho que Barcelona caiu. É a minha opinião. Não, é um canalha. Não, porque amigos, negócios para norte. Muito bem lembrado. Profissionalismo. Profissionalismo. Antes de tudo. Eu gosto do Bar, confio nele. Oba. Mas Barcelona. Cabelo de boneca quer te ferrar. Cabelo de boneca quer te ferrar. Cabelo de boneca. Esse é o Estádio 97, aqui no oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Vamos falar aqui de uma promoção que tá pegando fogo, é legal demais. Bora. No Estádio 97, você foi pra assistir ao maior clássico do planeta. E agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Catalunha. Promoção, Estádio 97 na pole position. Anote quantas vezes você ouve o Fórmula 1 da energia passar durante o Estádio 97. Dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 32847097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa. Vai viajar para a Catalunha com acompanhante para assistir ao Grande Prêmio em área VIP. E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção, Estádio 97 na pole position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, referência mundial em gastronomia mediterrânea. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Então, olha, você quer aprender mais, quer ler todo o regulamento da promoção, vá lá no nosso site, 97fm.com.br/polyposition. Vai anotando aí quantas vezes você ouve passar o nosso Fórmula 1. Lógico, não conta esse Fórmula 1 que ilustra a chamada, conta aquele que a gente solta avulso aqui no programa, tá bom? Vá anotando, no dia 25, o primeiro que entrar no ar, participar ao vivo pelo 32847097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa, vai pra Catalunha com acompanhante e também com o Bar. Aqui, o Bar não perdeu. O Bar vai ser nosso tour manager, ele vai estar aí comandando essa viagem, levando você para, aliás, conhecendo com você tudo de bom da Catalunha. Vai ser legal demais, hein? E essa é uma promoção não só para quem gosta de Fórmula 1, né? Não só, porque você vai ter muito tempo para conhecer muita coisa de Barcelona e arredores. Vai ser sensacional. Aqui acho que a maioria de nós aqui já esteve em Barcelona e garanto para você, um dos melhores lugares do mundo. Sabe aquele lugar que você fala assim, top 3 do mundo. Sabe aquele lugar que quando você visita, você fala assim: porra, morar aqui ia ser legal, hein? Show. Tem um clima muito parecido com o do Brasil, né? Tem praia. Show. Comida boa. Comida boa. Povo legal. Não é? A gente, bem bacana. Muito bom, velho. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, referência mundial em gastronomia mediterrânea. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. Também apoio da Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com. Ou procure uma de nossas lojas. É lá um lugar legal para você fazer a sua viagem para Barcelona. É na Latam Travel. É isso aí. Eu já contei uma história do Ronaldinho Gaúcho. Não. Quando jogava no Barcelona. Não. Ele ali, vivendo o auge da sua carreira, né? Ele leva para onde ele vai? Para o México, para Belo Horizonte, para o Rio. Ele leva a turma dele, né? E os bagaços também? Ah, ele tem uma... Ou tem bagaços locais? Ah, acho que deve ter, né? O irmão dele tem um... Um harém. É, bons contatos lá em Porto Alegre. Ele tem uma casa de entretenimento. Ah, né? É verdade. Mas enfim, ele leva uma turma, né? É restaurante, né? Isso, restaurante. É, ele leva uma turma, né? Turma que faz um samba e tal. O pessoalzinho dele, né? Uhum. E lá, quando ele tava jogando no Barcelona, ele fazia alguns... Promovia ali com o grupo dele alguns shows em bares ali e casas noturnas de Barcelona. Toda vez que o grupo do Ronaldinho ia se apresentar, tinha um cara no grupo que estava com a máscara do Ronaldinho Gaúcho. Ah, é? Muitas vezes era ele. Então, toda vez tinha um cara com a máscara lá. E às vezes era ele que estava lá. Aí ninguém percebia. Não sabia quem era. Achava que era uma sacanagem. Era normal, porque toda vez era ele que estava lá. Muito legal. Que coisa, né? Muito legal. Não foi o Rogério Ceni uma vez, foi de peruca no Burumbi? Foi no show do AC/DC. Show do AC/DC foi de peruca, não é? Foi. É verdade. Mas ele falou assim, eu não quero... Ele não entende o Rogério. Quando não reconhece como Rogério, reconhece como Benjamin Bach. Aí é pior o assédio. Aí é um pouquinho pior. Aí é pior o assédio. Uma vez eu falei isso pra ele, ficou bravo. Ficou bravo? Não, bravo é assim. Porque tinha um cara, né? Tinha um cara que me confundia direto lá em Maresias. Era um... Tipo um guardador de carro lá do Badalé do restaurante. Lá que tava sempre breado, aqueles caras meio... E eu chegava lá e falava, Rogério, Rogerião, São Paulo, Rogério Ceni, sou teu fã, sempre. Ah, é? Aí um dia eu falei, aqui é Corinthians, velho. O cara ficou bravo? Aí o cara não entendeu, né? Ele falou, como assim, Corinthians? É, velho, aqui é Corinthians. Eu jogo lá porque é grana, o caramba. É um lixo, velho. Aí ele falou, beijo, eu sei que você é tricolor. Acho que esse cara se converteu, velho. Esse cara parou até de beber. Você sabe que a taça, né? É. O troféu da Copa do Mundo tava aqui no Brasil, né? Sim. E você sabe o que veio fazer aqui, né? Não. Tirar foto com o Beija. Ah, é? É, a taça da Copa. O troféu mesmo. Veio tirar foto com o Beija. Caraca, tá assim agora. O Motinha, conte para mim, para o Beija. O quê? Tudo que acontece no tricolor agora hoje. Agora você matou ele, porque ele tá no joguinho. Não, lá. Trouxa. Quase passando de fase. O São Paulo contratou um meia. Abemos o meia. Abemos, não. Já tem um novo, agora tem mais um. É. Tomás Santos. Tomás Santos. Brasileiro naturalizado. Agora você é Tomás São Paulo. É. Naturalizado boliviano, né? 30 anos. veio por um contrato de 3 anos pro São Paulo. Seria o primeiro boliviano da história do tricolor paulista? Sim, meio boliviano. Deve ser, né? Ele não é boliviano. Naturalizado boliviano. Do Corinthians, né? Era. É. E jogou no Inter também, né? Onde ele fez história mais foi no Inter também. E vem para ficar 3 anos e o Ceni aprovou ele, né? Falou que os números dele são muito bons. Olha, eu vi um jogo na vida que foi contra o Palmeiras pelo Jorge Wilstermann, foi um ótimo jogo. É, eu não vi esse jogo, mas o pessoal tava... Não dá nem pra, assim... Mas eles, é lógico que tem muita gente que vai falar, o cara da Bolívia, o cara etc e tal. Gente, uma hora o São Paulo trouxe lá do Toluca um tal de Cueva que nunca ninguém tinha ouvido só falar. Só meteu o pau, deu briga no São Marcelo Paulo. Marcelo Moreno é boliviano. Marcelo Moreno, Moreno é boliviano. Mas esse é brasileiro, né? Eles não dá nem pra falar que é boliviano, né? O Thiago também. Não, sim, mas é que ele tá vindo de um time boliviano, né? Então, é que muita gente tá falando bem, já, pô, o São Paulo tava atrás do Everton Ribeiro, agora de repente traz um cara que ninguém conhece, que ninguém... Pô, cara, meu, primeiro que o Everton Ribeiro custa muito dinheiro, o São Paulo já gastou muito dinheiro. E o Cueva tem é igual história. Falar, pô, vamos arrumar mala, aí o filho fala, pô, pai, vamos pra Disney, que o senhor falou semana passada. Ele fala, não, a casa da avó na Praia Grande. Ué. Mas vocês viram o Cueva, como foi a contratação? O que não quer dizer que não seja legal. O técnico, não lembro agora quem, mas a comissão técnica foi analisar o Bufarini. Ah. Era para analisar o Bufarini. E era um jogo do San Lorenzo contra o Toluca. Acho que é isso. E a partida era para analisar o jogador argentino. E aí os caras falaram, pô, mas tem esse cara aí do Toluca, é bom esse cara do Toluca. Ah, legal, beleza. Pô, é bom esse cara. E o São Paulo foi jogar contra o Toluca lá. No México. E quando acabou o jogo, o Pintado foi lá, chegou no Cueva, ô, amigo, vamos conversar pra jogar no Brasil. É. Queremos conversar com você. Mesmo dia já jantaram com o empresário, com o jogador, e traçaram tudo pra trazer o jogador pro Brasil. Não é? Então a ideia inicial não era nem conhecer o Cueva, era conhecer mais do Bufarini. E aí até caiu o diretor, né? Hã? Aí até caiu o diretor, né? O diretor pediu as contas depois. Né? Ah, é. Tem aquele bololô lá, né? Que horas o jogo do Tricolor hoje? É 9h45. Todos os jogos serão hoje 9h45. Time reserva inteiro? Sim. Renan Ribeiro, Araruna, Lugano, Breno, Júnior Tavares. Eu tava lendo desse Araruna. O São Paulo vai renovar o contrato dele. Tá negociando. Eu não sei se vocês leram a matéria. Eu tava lendo ontem. Eu vou até achar aqui pra ler. Araruna. Ele, pô, passou em primeiro lugar no vestibular da FAAP. Eu vi. E é um daqueles caras tipo o Caio. Os pais são o pai executivo. Exato. É o primeiro lugar da FAAP no vestibular. Esse é uma exceção, né? Mas eu não tenho a dúvida também, né? Que primeira partida mais ou menos estranha que fizer, vão falar, ih, jogador de condomínio. Lógico. Vão rotular já com o jogador. Mas o São Paulo já chamou ele. Playboyzinho. Estão renegociando Playboyzinho, o contrato dele. Porque jogador de futebol não pode ter tido uma... Não pode falar diferente. Não pode ter tido uma família de mais posses. Não pode ter estudado, não, né? Não pode falar diferente, né? Não pode falar... Vão falar que ele é arrogante. Não, mas o fato de ser maloqueiro valoriza. Não, valoriza. Pode valorizar. Valoriza sim. Valoriza assim, porque o cara que é maloqueiro, o cara que não teve recursos, o cara pra chegar onde chegou, ele demorou, mano. Agora, por exemplo, Domênico Gato, vai se chamar nada de arrogante, contra, não é arrogante, não é arrogante. Mas o moleque que tem ali uma estrutura, o pai leva no treino, quebrou a trava da chuteira, compra uma nova, joga isso essa fora. Agora o moleque sai da periferia, no bagulho. Às vezes aí precisa fazer rateio com o vizinho pra comprar passagem pra poder ir treinar. Você vai falar que não valoriza? Lógico que valoriza, mano. Eu não tô depreciando. Vezes, mano, nem não, sempre. Mas peraí, eu não tô aqui, sombrado, depreciando o menino que tem estrutura. Não, imagina. Não tô, mas eu tô valorizando o povão, mano. O moleque sai lá dos quintos dos infernos, tá certo? Numa casa bem humilde, mas é verdade, RG. Mas essa é a história mais comum, mano. Então, mas é que tá. O diferencial é um cara que tem uma família estruturada. Mas é muito mais fácil, Mota, o cara que tem estrutura na vida se dá bem do que o cara que não tem. Ué, nem sempre no futebol não é a maioria. Mas pra chegar ao time de cima, no futebol tem que ter talento, mano. Independe da situação financeira do... Para de fazer média. Média nada, velho. Olha o Dema. O senhor também nasceu no seu bercinho de ouro. Pô, essa semana você tá muito Dema, hein, velho. Não, Dema não. O quê? É que o povão que tá agora ouvindo o bagulho fala, o mano agora, tem razão. Tá agora, bom. Vamos ver o outro lado da história. o garoto que vem de um lar mais bem estruturado. O Paquito. E estruturado, às vezes, não porque não tem pai e mãe. Tem pai e mãe, mas às vezes é grana, comida na mesa, etc e tal. O cara já, desde criança, ele tem tudo do bem bom. Quando chega lá na base... Não pensa porque ele veio do bem bom que ele vai ter colher de chá, não. Chega lá na base, o cara, ele encontra um outro ambiente, é uma outra estrutura. São pessoas que vêm de uma outra esfera social. E essa pessoa que vem do outro momento, como o Araruna, mano, também tem a sua dificuldade de adaptação. Tem dificuldade de adaptação. Porque muita gente encara, ó, o playboyzinho aí, ó. Deve apanhar, deve levar cascudo. Não é fácil, não. Mas eu vi também esse contraste, a vez que eu precisei andar com o Benja de busão. Ele olhou assim, lá no canto, assim, no fundo. Ele falou, nossa, mano, aquilo ali é o povo. Eu falei, é o povo, Benja, pode encostar. Tem uma mulher amamentando no busão, sabe, com o pé de fora amamentando. É isso, Beijinho. Aliás, vocês vão ficar olhando, né? Lógico que não, você é louco. Beijo ficou. Chato isso. Que isso. A pergunta é uma só. A pergunta é uma só. Foi de coração? Hã? Queimou. Queimou. Ô, Benja, hoje tá semana e tá dema demais, velho. Nossa. Ele é vereador. Ele vai ser vereador ou deputado, mano? Você vai sair. Quanto mais, mais alto. Ah, você é deputado, certeza. Estadual ou federal, mano? Cuidado, hein, mano. A casa tá caindo pra todos eles. Não gosto de política, não, Paquito. Eu tô fora desse rolê. É bom você não ir pra lá mesmo, pra esse lado, não, hein? Fica aí na sua, velho. Estádio 97 aqui na Energia 97, de oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Estádio 97 também tem o oferecimento do Extra. É isso aí, Sombrinha, o aniversariante. Olha, no Extra Páscoa é tamanho, família e economia que cabe no seu bolso. Aqui você encontra tudo o que precisa para reunir toda a família no almoço de Páscoa e presentear quem você ama. Então pode fazer sua lista de ovos e bolos de Páscoa, chocolates, bacalhaus, azeites, vinhos e espumantes e parcelar em 10 vezes sem juros no seu cartão Extra. Lascas de bacalhau Pollack por apenas R$ 19,89. Bolo de Páscoa Qualitá 500 gramas, apenas R$ 13,29. Ovo de Páscoa, batom, creme garoto, 200 gramas, R$ 29,90 apenas. TVs Smart 4K, com até 20% de desconto. TV LED 28 polegadas Philco, R$ 949 à vista. É isso aí, amigão, economia, tamanho, família. E para lotar o carrinho, você merece Extra Economia. E não esqueça, hein? Beba com moderação. Hoje é teu aniversário, sobre a beba meu com moderação. Meu aniversário. Hein? Inclusive, eu queria mandar um abraço também atrasado, de a aniversário Márcio atrasado. Rivelino. A Márcio Rivelino, que também, quando esteve em categorias de base, o próprio Rivelino pai levava, trazia de carro. É verdade, levava de carro. Não, mas a melhor levava história nos treinos, outra. Levava dos treinos. É verdade. A melhor história dele na base do Corinthians era outra. Ah, é? O apelido dele lá. Qual que era? Do Márcio? Márcio Gel. Márcio Gel? Por que Márcio Gel? Porque chegava pra treinar, você não sabe dessa história? Gelzinho? Era meia hora penteando o cabelo, né? É mesmo? Passando gel. Aí era Márcio Gel. Pode ver lá, quando você for lá ver a história da base do Corinthians, quem passou e tal. Olha lá, quando você vê Márcio Gel, você pode ir lá. Quem é Márcio Gel? É Márcio Marcinho. Era muito gel e pouca bola. O irmão dele, o irmão dele, quando ia treinar no São Paulo, ia de busão, que não tinha coisa. Agora o Márcio, o Márcio Gel, só de carro. E mandar um beijo, muito um abraço lindo. Também, feliz aniversário, quem faz aniversário hoje também. É o Luca, filho do Márcio. Ah, é? É, um abraço pro Luca, parabéns aí, Luca. Feliz aniversário, viu? Pega na mão do teu pai e guia ele, por favor. Ah, faço. Ah, preciso. Daí o caso de filho, aí, que é mais maduro que o pai. Aí preciso. Faço. Márcio Rivelino. Com certeza. O Márcio tem a idade mental de um menino de 8, 9 anos. Mas ainda ganhou do Mota. Mas ainda ganhou do Mota. Ah, mas seus filhos também cuidam de você, vai. Preciso te apresentar o Bud. O Bud? Também ganhou. Quem é Bud? É o cachorrinho que eu tenho em casa. Eu sei. Pô, eu sei a vergonha ali que seus filhos passam. Pergunta pra eles. Pra isso, não esquece a Páscoa e os ovos lá que você sempre dá pra eles. Vou te dar dois ovos aqui pra guardar. Olha o Fórmula 1 da energia passando, anota aí. Muito bom, muito bom. Só promoções boas aqui no estádio, 17, 18 anos, hein? Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Já mandou a sua mensagem? Manda a sua mensagem. Ah, tem mensagens aqui, já temos mensagens. Ah, tem. Agora sim, a produção agora funcionou. Vamos lá. E aí, pessoal? E aí? Estamos vindo aí sobre resort. Me tira uma dúvida aí, ó. Tem a balada com o Domênico. Tem o videogame com o Mano. Tem o show do Rude. O Sombra da Napoli no futebol, no futsal. O velho na resenha. É, o Mota dando apoio em tudo aí. Aí com o Benjamin aí. Quais as atividades? É, amigo. Pina pipa no ventilador. Jogar bolinha de gude no carpete. Atividade. Abraço. Amigo. Já deitado agora, amigo. Hein? Qual é a atividade? O Vou Benja, dar aula de ele, bateria, amigo. O Benja, ele tem o famoso papo largado no sofá do Rocha. Pode falar, do cara. Do é papo com Benja. É papo com Benja. Eu adoro aquele lugar, velho, aquele sofá. E você fica ali, todo mundo passa. É, o papo com Benja. Você acaba conversando. Lá. Hã? É um lugar. Ele faz um aqui com Benja no lobby. Eu adoro. O Morrito, né? Morrito. É um lugar pitoresco, que não mexe naquilo. Bicho, é estilo crocodilo. É. Ele vai se largando ali com o Morrito. Mas que coisa legal. Ele fica amigo do Benja. Você chega com o Morrito, ele vai ficar super alegre, velho. Ó, já tiraram um prazer meu agora aí na Vila Boinha aí, que tinha um restaurante que eu sentava justamente num lugar agradável, simpático. Você chegou, não tava lá? Tomava meus morritos. Mudaram o lugar? Mudaram o lugar. É a vida, é a vida. Aí vamos pro lugar fechado, escuro. Aí eu fui lá, pô. Pé da vida. Aí já fui. Coisa pra pessoas soturnas como o Domênico, né? Meu. Pô. Domênico, ele vive naquelas garagens, aquela coisa meio underground, né? E aquele sofá pessoas do. Se picando. Aquele sofá do lounge do Bourbon, legal pra cacete, é central. Todo mundo passa ali, entendeu? Aí vem um, conversa, senta aí, vão aí, não sei o quê. Então fica na Fernão Dias, você quer ver a gente passando? Senta lá na guia. Aproveitando, faça a sua reserva, ligue agora lá na Lotus Travel, faça a sua reserva do resort do estádio, já tem data, 9, 10 e 11 de junho, vai ser em Atibaia, no Bourbon Spa Resort, como sempre, né? É a nossa nona edição, olha que legal, é a nona edição. Fim de semana bacana com toda a turma do Estádio 97. Combine com a sua esposa, com a sua namorada, você mulher que tá ouvindo. Prepare esse presente aí pro seu marido, pro seu namorado, pro seu noivo. Aliás, em quantas edições do resort teve pedidos de casamento, né? Bastante, uma enormidade, né? Durante o programa, então. E a gente alerta. É. A gente alerta. Olha, não vai na empolgação. É, o cara faz, velho. Não, fala isso. Essa é qual a edição mesmo? Nona edição. E vai ter o decreto do Alê. Pensar que eu tinha 39 anos. Não é que vai ter o decreto. São não, para cada decretos. Pessoa. Terão os decretos. Vai ter uma barraquinha do Alê. 3 minutos. Mas, cara. 10? Não mais que isso, não dá. Vai ser cronometrado. E vão com celular, bateria cheinha. Vai tirar foto, vídeo. Vai ser legal. Mas, ó, a gente pode preparar um negócio legal também com a outra parte. Como vai ser junho, faz a barraca do beijo. Boa. É, a barraca do Alê. Né? Aí você fica lá beijando a mulherada, o que você acha? Eu acho que vai ser um pouco complicado, porque perigoso. A encrencona vai, né? Mas tem que ser profissional o negócio. A encrenca não vai reclamar de um... É beijo... Eu tô perdido nela. Não, como eu fui treinador, seria beijo técnico, no beijo caso. Beijo técnico, né? Exato. Mas eu não sei se a gente encrencona... deixa ela no spa. Ali. Bota a encrenca no spa. Ali. Bota no spa. Bota no spa. Aí que... coloca o massagista com ela 3 horas. Então é o seguinte, ô encrenca, vou avisar agora, tá? Tá. Eu não quero saber quem é a dona do papel, eu quero dar uns amassos. Será que ela tá ouvindo, não? Não. Acho que não, viu? Olha, reza pra não estar. Deus é pai. Se não tocar em 10 segundos seu tocar, celular... Assim, então, olha, vermelho. Liga agora lá na Lotus Travel, fala com o Paulo Tinoco. Dá parabéns pra ele, aniversário hoje, dele. O Paulo Tinoco também faz aniversário, dia 29 de março. Caiu! Também... Bem lembrado, meu querido... Contra C, contra V. Bem lembrado, meu querido aniversariante. Quando eu digo, o cidadão ali, a farsa... Aí ele quis disfarçar. Pra quem não sabe, você que tá ouvindo o programa. Só um minutinho. Brincadeira. Só um minutinho. Dá uma segurada. É, por favor. Dá uma segurada. Segura aqui, ó. Deixa eu explicar um pouco. Pega a pinça lá. Ó, deixa eu explicar um pouco pras pessoas o seguinte. explicar. Nós aqui do Estado 97 temos o nosso grupo de WhatsApp. É, é. Né? Nós temos o nosso grupo, só participam os integrantes do estádio, mais o Bar. Uma coisa um tanto exclusiva. Uma coisa exclusiva, um clube. Assim, privado. Mais o Bar. O Bar faz parte do programa. Não, você entendeu. Pô, quem faz o programa. Você mandou um mais o Bar. O Bar, você acabou, entendeu? Né? Não, falei, ele não entendeu. Ele ficou magoado. Ele ficou magoado. Ele ficou magoado. Faz parte da produção. É uma figura integrante do Estado 97, ainda bem. Magoado. E ali a gente troca muitas mensagens. Por exemplo, o Domênio que manda os WhatsApps mais sem graça do mundo, geralmente repetitivos. Eu? Já, eu? Chato. Eu mando coisas legais. Não, não manda. Você sabe que não. RG. Eu paro de mandar coisa lá. Quebra essa. Domínio. Quebra essa. Caraca. E o WhatsApp mais legal, quem manda sou eu. Óbvio. Ah, se não falar que é o dele, ele fica bravo. Ah, então, é. Não, então faz uma enquete aqui. Isso pra não. Não, ele manda. Não, mas então faz uma enquete. No dia que o Bar começou a mandar, você reclamou, falou: para, Bar. Não aguento mais. Não, ele manda. Você senta no conte a história. Ele manda, mas às vezes manda repetido. Eu vou postar agora. Esse que é o problema. Eu vou postar agora pro Vilela mostrar. Aí o Baba Ovo do Mota foi lá e escreveu o texto. Eu sabia a só que minha. Era aniversário do Tinoco. E o que ele fez? Ele errou e mandou junto a mensagem. Esqueceu de mudar o nome. Então o que acontece? Não, ele só mudou. Mas o que acontece? Ele acha que, nossa, olha, ele meu sentimento pelo Sombra é um. Ele deu print? Deu print. Tá lá no nosso grupo. Porque ele é um 7-1, ele é uma farsa, ele é uma enganação. Ai, é tão mirim. Então, pega e, por exemplo, e esse ele parabéns, escreveu, depois ele falou tava no grupo que o Tinoco tá, depois que tá o Zé, o depois Diacuta. Ele falou que era mirim. Eu falei mirim com M, é, não com N. N. Mirim é com N? É. Não. Mirim é com N? Não. Não. Não, Motinha. Esse não. Pede pra se lascar. Aí tá aí, ó, o Sombra tá aí, ó, no WhatsApp, a mensagem. É. Ele copia tudo. Ele copia o que aqui no programa? Cara, se você é mirim WhatsApp. Assim, não posso fazer nada, velho. Mirim é com M. Com N. Eu gosto do conteúdo do Beija, mas o problema é que o meu celular ficou grave do outro dia. É de tanta coisa. É verdade. Mas você prefere os meus WhatsApp? Disparadamente o seu. Não tem nem conversa. Olha, já aconteceu da dona Encrenca, chegava e opa, o que é isso? Não, mas não. Aí é uma... O meu celular... Ah, não pega nada. É um litro aberto, né? Sei. O celular, nada, o celular do Alê não toca, ele geme. É verdade. Não tenho nada pra esconder. É. Tem algumas senhas? Sim, 32. Sim. Tem um cadeado. Tem um lugar que ele fica no cofre, mas... Quem quiser pegar, tá livre. Tá à vontade. Liberado. Isso. Mais mensagens no nosso WhatsApp e não deixe de fazer a sua reserva. Aliás, que eu tava falando que é aniversário hoje do Paulo Tinoco, então você quer fazer a sua reserva do resort? Hoje, por exemplo, olha, tipo promoção de loja, né? Eu faço aniversário, mas você. Quem ganha o presente é você. Ah, essas promoções não. Hoje, atenção, são 19 horas e 1 minuto. Atenção, 19 Repita. Horas e 1 minuto. 19. Quem fechar o resort... Até às 8 da noite, lá na Lotus Travel. O que acontece? Vai ganhar 10% de desconto hoje. Opa! É moral, hein? Você gostou ou não? Aí é fera, hein? 10% de desconto. Então ligue agora, 2896-4665. 2896-4665. Olha que promoção legal para você fechar hoje o resort do Estádio 97. Boa noite, pessoal. Aqui é Daniel Marcílio de Guarulhos. É, falando sobre o Paulinho, discordar um pouquinho do Sombra, porque ele falou que o Tite bancou ele sem saber. E pelo que eu li, o Tite mandou um olheiro lá, se eu não me engano, até o filho dele. Ficou uns 3 meses analisando o desempenho do Paulinho lá na China. E aí esse olheiro falou, o bicho tá voando. Convoca que o bicho tá voando. Mas eu também acho que ele vai estar na Copa. E vamos, Brasil! Abraço! Mas, Daniel, você tem razão, é claro. O que eu quis dizer, assim, que você joga, convoca no escuro, é mais pela questão de, tipo assim, ele não tá enfrentando grandes desafios na China. A questão física é uma, mas no dia a dia da China, você não tá enfrentando um desafio técnico tão grande, né? É mais por esse lado só. Não, como o Paulinho iria sair num jogo mais competitivo, exato. No alto nível, contra a Argentina, porque não deve ser tão difícil para um jogador do nível do Paulinho, do Renato Augusto, deitar e rolar na China. É diferente você deitar e rolar na Inglaterra, sim. Na Espanha, mas, na por Liga exemplo, olha, imagina lá o Paulinho no meio-campo do Barcelona, no lugar, sei lá, do Iniesta. no lugar do Rakitic. Ah, mas desculpa. Joga, velho. Iniesta não dá comparação. Não, mas a questão é a seguinte, não é contra o Paulinho. Iniesta é um jogador melhor. Mas tá parando, ainda, Paquito. Não, uma hora para. Tá parando. Uma hora para. Eu não colocaria na mesma frase Iniesta e Paulinho. Não, mas não é um nível tão discrepante, gente. Que o Iniesta é um bom jogador e tá acima do Paulinho, mano, concordo. Mas é que tá. O Iniesta parando e o Paulinho no auge, não fica um negócio tão distoante, não. Você tá de brincadeira. Eu tenho que ir na tua teoria, que você falava do Neymar. Com relação a quê? Você esperar uma continuidade. Sim, mas eu não tô falando que o Paulinho é craque. O Iniesta, na minha opinião, é um dos jogadores mais perfeitos que eu já vi. Maravilhoso. Também acho, mas uma hora para, né? Jogador inteligente, jogador... E eu vou te falar, aquela dupla que ele fazia com o Xabi e Iniesta, sacanagem. E são muito diferentes. Agora, perfil de jogador, Iniesta e Paulinho é totalmente diferente. Não, mas a questão não é essa, Sombra. O Barcelona não pode ficar dependendo de um esquema no qual o Iniesta é uma referência. Volto a falar aqui, eu não tô comparando estilo, eu não tô comparando quem é maior, quem é menor, quem joga mais, quem joga menos. A questão é a seguinte, o Paulinho no meio-campo do Barcelona, o dia que o Iniesta parar, se ele entrar ali, ele vai funcionar tão bem quanto. Porque o Barcelona, o entorno favorece. Você não pega um caneludo ali. Você não pega um caneludo. Você não fala, esse é fraco. Por mais que você pegue talvez o Busquets, que é o marcador, que é o volante do Barcelona, mas não é um cara horroroso. Não é um cara horroroso. Então, o entorno favorecendo, todo mundo sabendo jogar bola, tá na cara que o cara cresce. Bom, é só se jogar pra saber, né? O Iniesta, pra mim, é um dos grandes do futebol mundial. Tem mais passe certo do que o Chico Xavier na fase boa. Iniesta me engravida de gêmeos. E olha, quem tá indo pro Barça também pode ser o Felipe Coutinho, hein? É. O Neymar tá fazendo uma campanha pro moleque pra lá. Mas tem um na frente, Tem. Marquinhos. O zagueiro? Eles estão atrás de novo. Mas o Barça tem dinheiro pra comprar os dois. De novo. E dizem que o Messi tava pedindo uma fortuna aí pra renovar agora com o Barcelona, mas agora eu não lembro. Pena que eu não lembro a grana aí. O contrato do Messi acaba no meio do ano que vem. Mas teve uma proposta da China, lembra quanto que era? Dava no contrato dele dava um bilhão de reais, né? Um bi 700 milhões por 5 anos de contrato na China. Mas é de reais. Mas diz que ele ficou meio bicudinho por causa do acerto do Neymar, né? Que o Neymar agora é um dos maiores salários do mundo e tal. Então que ele vai dar uma facada. Mas o Neymar ganha mais do que ele? Eu não tenho certeza que aí é dinheiro de verdade. Teve um advogado aí que recentemente, quando teve a assinatura do contrato, legal, agora ele tem o melhor contrato. Deu uma puta, deu uma bola fora, ele tem o melhor contrato. Deu agora, uma M, porque o cara soltou. O pessoal do Barcelona deve ter ficado muito feliz. E por falar em M, Sombra, hoje o Sonda lá, ele acabou dando uma declaração lá, deu uma entrevista coletiva lá falando um caminhão. Daqui a pouco, se você tiver a possibilidade de pegar na internet alguns trechos aí das declarações dele... Entrevista não, aquilo foi um... É um tiroteio, né? Uma saraivada de balas. Ele deu uma rajada no... Vou pedir pra produção separar. Vou pedir pra você ficar... Vou pedir pro Bruno, pro Bar separarem, então, áudios do... É que é uma pena que... E pra quem vê, que é legal ver, porque o Desfile Som dele interpreta, ele não só fala. Ele faz caretas, gestos. A impressão é que ele até chorou durante a que entrevista. Ele começa a fazer a apunhalada nas costas. Isso no futebol eu não acredito, em apunhalada, essas coisas eu não acredito. Meio tão limpo. Os caras exageram. Exagero, isso é gente boa. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. E aí, pessoalzinho, beleza? Pessoal, o galera tá fazendo lobby aí pro nosso grande Paulinho, o Mr. Pipoca aí pra mais uma Copa do Mundo. Mas e aí? 2018, pega de novo uma Alemanha. Quanto que é então dessa vez? Com uma dupla de volante, Paulinho e Renato Augusto. Um abraço. Chamar o Paulinho de pipoca. E outra, todo mundo começa a ter como base aí a derrota do Brasil pra Alemanha. Gente, era uma outra seleção. Por mais que você tivesse talvez os mesmos jogadores ali, ou boa parte desses jogadores que aí estão, mas era um outro comando, é totalmente diferente. Se o Brasil pega hoje a Alemanha, bate na cara. Com a bola que o Brasil bate na cara do Mercado, bate na cara. O Brasil com a bola tá jogando hoje com a sombra do Tite, tá certo? Mano, mas o Brasil tá pegando só... Com a aura boa que tem, mas é o que tem. É eliminatória da Copa do Mundo pela América do Sul, Paquito. Não dá pra pegar a Holanda, não dá pra pegar a França, não dá pra pegar a Alemanha. Tá pegando as coisinhas aí, e a boca, hein? Essas são as eliminatórias da Copa do Mundo. Pegou Uruguai, Argentina, que são times de tradição. O que a gente tem aqui como parâmetro é Colômbia, Uruguai, Chile, Bolívia, Venezuela, Peru, Argentina. Será que vai bater assim nos times maiores? Bate, lógico que bate. Tá jogando com muito. Com outros técnicos, a seleção brasileira ressuscitou esses mortos aí, hein, velho? Pô. Estádio 97 da Energia 97, vamos a mais ouvintes no 3284-7097. Vamos lá, vai tocar o nosso... Ih, rapaz, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aí? Olha, não tá travando a linha. Atravou, é, Marquinhos. Deu problema. Deu problema? Deu problema. Cheirou mal, não deixa cheirar. Deu problema? Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô, é isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Digita lá e ganha esses 10%, legal demais, Fricô! Estádio 97 da Energia 97, agora sim, vamos lá, tem um 20 no ar. Marlone. É o Paulo Ricardo, tá na onda do Marlone. É. Jogando tênis. É, parece. Alô? Alô? Quem fala? É o Atos. Atos? Isso, do um dos três mosqueteiros. É, não era? O Atos, Portos. E Aramis. Aramis. E D'Artagnan, né? D'Artagnan. D'Artagnan era o principal? Era D'Artagnan e os três mosqueteiros. Isso é uma questão de ponto de vista. D'Artagnan. É, não eram três, né? D'Artagnan não joga sozinho, Bá. Na verdade, o D'Artagnan entrou de gaiato no navio depois. É, entrou de gaiato no navio. Ou, entrei. O que essa música? É chata. Ah, tá chata. Concordo, é uma porra. Chata, você tá louco. Essa mó lixo. Não, o Paralamas do Sucesso é bem legal. Você tá louco. O Paralamas é legal, mas essa música é chata. Essa música é uma aberração. Quando era moleque lá, tocou, falei, ah, legal, tá, eu acho um porre. Nossa, também acho. Mais chato porra. Que chinelo de gordo. Legal, a música é bacana, vocês estão loucos. Ô, meu velho. E aí, olá, o nome completo, como é que é? Atos Cordeiro Martins. E quantos anos? 29. RG? Sim. 2.9 na quarta-feira, hein? É, Dodô. Demorou, mas o Tite colocou a seleção, hein? Colocou, né? Como lá, assim? Lá na atmosfera, velho. A atmosfera! A atmosfera! Tá. Muito! Sensacional! Seis? É porque deve ser aniversário do juiz hoje também. É porque tá feliz, né? O juiz tá feliz. Qual que é o bairro que você mora? Ô, Benjinha. Oba! Essa aí é pra você, hein? Vai, manda. Santa Terezinha. Ah! Mas peraí, sabe no quantos? Rio, é, não, tô dominando é no Rio. Sabe quantas Santa Terezinhas eu existem? Eu sou menino do Rio, velho. Tem tudo. Ó, tem na Zona Norte. A mais famosa tem, Zona Norte. Tem na Zona Norte. Lá em Santana. Tem no em São Bernardo. Tem... Opa! E ABC, hein? São Bernardo. ABC. A mais famosa da Zona Norte. ABC. Gostou? Tô vizinho do homem aqui. Homem? Qual dos homens? Do cara do 13. Cuidado, hein? Companheiro. Aqui malandro. Aqui é perigoso. No dia que foram pegar ele aqui, rapaz, foi um fuzuê. Malandro é o Lula que tem 10% de desconto na manicure. Ah, meu Deus. Ah, esse tem meu, falta um. ABC 2, PVC 10, sempre 10. Vocês estão tudo contra eu, companheiro. Tá certo, meu velho. E o time? O time, Dodô, é o primeiro campeão mundial, é nóis. O primeiro campeão mundial é nós de 51. Você pode ser mais específico, por favor? Assim, mais específico, Verdão, mais específico. Palestra. Verdão. Reconhecido pela FIFA, não é? Tá primeiro campeão mundial. Acabou. Primeiro campeão, 51, acabou. Não tem o que falar. Mano, e aí, maluco? Beleza? Beleza? Deixa eu falar com vocês sobre essa questão aí, ó. É. Você com a Taizinha, vocês vão casar, certo? Futuramente você vai ter um filho, correto? Sim. Seu filho vai chamar lá... João. Basílio. Basílio. Certo? Basílio. Sim. O seu amor pelo Basílio vai ser incondicional. Tô vendo a cara da Thaís agora. Nossa. Podia chamar Romero, né? E também. Daqui 3 anos, você tem outro filho que vai chamar Romero. Sim. O seu amor por ele vai ser diferente ou não? Às vezes sim. E não adianta o pai querer falar que gosta igual. Ele sempre gosta mais de um filho do que do outro. Não, gosta sempre mais de um do que do outro. É que o segundo filho, o Romero, não vai saber jogar bola, né? A questão é a seguinte. Só mudou o nome, cara. O Mundial do Palmeiras e o do Corinthians só mudou o nome. Não, mas é que um é reconhecido, cara. Mas você tá querendo dizer, então, que não vale? O outro é um torneio clandestino. O do Corinthians vale, o do Palmeiras vale, o do São Paulo vale, acabou. São Paulo tem 3. Não, mas eu não tô aqui pra discutir se vale ou não vale. Eu tô aqui só pra ver no site da FIFA se existe um registro. Ah, pronto. É, mas cada um pode comemorar o que bem entender, você tem razão. É, claro, pô. Lógico. Mas você tem quantos filhos? Eu tenho uma menininha, a Ana. É, mas se você tiver outro, você acha que você vai gostar igual? Não. É lógico, cara. Como assim? Não, não tá sei. Louco? Não, porque às vezes o pai não é que não gosta do outro filho, mas ele gosta mais de um do que de outro. Eu acho que gosta. Os seus pais, por exemplo, gostam mais de você? Ah, né? Gostam mais de mim. Esse é famoso e rico? Sim. É, lógico. Não, rico não, famoso. Ele é mais famoso. É a referência, né? Meus pais me falam, falam, ó... Mentira, teus pais não falam. Não, não coloque seus pais nessa situação vexatória que não é verdade. Nossa, para. Que dura agora, hein? Para com isso. Que tá louco. Tá chamada agora. O RG, ele não pode falar se ele gosta mais de um do que de outro, porque ele não lembra nem quantos filhos ao todo ele tem. Não interessa, ele gosta por 13. Igual. É, registrado, não, quantos registrados? Outro dia o cara pegou e falou, o RG, na rua, o RG, ô velhinho, tudo bem? Quer uma foto? Ele falou, não, pô, sou teu filho, pai. Mas a gente não lembrava, né? Vai não, pô, você. Quem tem mais filho? O Romário, o Mick Jagger ou o RG? Ah, o RG. Ou o Chico Anísio? O MC Catra. O RG é embaçado. É, o Catra ganha, você tá louco? Sato Atos. Fala, Dodô. Hoje o Verdão pega a Ponte Preta aí, né? Pra cumprir tabela aí, já Ponte. Tá classificada aquela coisa Ponte toda. Preta. Falar pra você, Dodô, a Ponte Preta hoje, eu odeio mais a Ponte do que o Santos. Como assim? Ponte? Caraca, velho. Nossa, o Santos, você tem ódio também? Mas você rivaliza igual o Santos e Ponte? Igual? Igual. Ponte é igual. Por quê? O que aconteceu na sua vida? Não entendi. Cara, os últimos jogos desabafa. Do Palmeiras. Os últimos jogos do Palmeiras e Ponte, se você for ver, a Ponte Preta joga contra o Palmeiras, cara. É catimbando, é batendo. E o Palmeiras não tá conseguindo ganhar dessa merda, esse time também. Ah, meu, mas tá olha, assim da Ponte Preta. Mas olha, eu. Então hoje pra mim tem que ganhar e amassar, ir pra cima. Não, ganhar tem que sempre ganhar, né? Não importa quem seja. Ele tá bravo com a Ponte. Mas... Cara, é curioso isso. Olha, mas é opinião, são opiniões do torcedor. Hoje, tem opinião. Hoje, eu prefiro. Ah, se vamos supor que você tenha que perder um jogo. Você tem que perder um jogo, tá? Perder um jogo. É, você vai ter que escolher. Um você vai perder. Tem lá o São Paulo, o Santos, o Corinthians e a Ponte Preta. Você vai perder pra quem? O Santos. Você tá brincando. É a opinião do Atos. Meu, que papo maluco. Eu prefiro perder pra Ponte Preta. Dane-se, o que é isso? Eu não conheço nenhum cara que torce pra Ponte Preta. Você tá louco. O Santos pra mim nem é mais rival. Como não é rival? Ah, você acabou de falar que você tem até Santos... mais ódio da Ponte do próprio Santos. O Santos criou aí, não que tenha criado agora, mas já vem isso desde 60, né? A década clássico de 60. Da saudade. A década de 60, o Palmeiras era o único time, o RG sabe disso, era o único time que conseguia parar o time do Pelé. Que era a academia do Palmeiras, agora. E esse ano, agora, esses últimos anos, pelo menos os 3, 4 últimos anos aí, Palmeiras e Santos vem sendo aí os times que vem tendo uma rivalidade até um pouquinho maior, né, RG? Ah, mas agora, eu não tô entendendo você, esse negócio da Ponte Preta. Você não, rivalizar Palmeiras com Ponte Preta... Não dá. Preta... Não dá. Ah, mas às vezes o cara tem ódio por um time, tá velho. Tá bom, é lógico. Se como ele Motinha se já, ele tá dizendo, o Motinha também tinha raiva da Ponte Preta. Agora vai começar agora a ter do Aldax. Agora é do Aldax. Aí, tá vendo? Agora tem a torcida da Ponte é tão boazinha, nem bate nas pessoas. Imagina, né? Não, imagina. São pessoas queridas. Então, Dodô, e o time aí? Tá gostando do Borja no ataque? Do Borja? É. Ontem o Borja deu um passe muito preciso lá pra... Bonito, né? Mas tá fazendo um dos gol? Gols, um dos gols do time lá, né? É, que jogou ontem a eliminatória. É, se ele tá fazendo gol? É. Colômbia ganhou do Equador, né? Ontem ele marcou o gol, eu sei que ele deu esse passe. Não, ele deu eu tive que dormir ontem, porque eu tô acordando cedo. Então, os gols da Colômbia foram do James Rodríguez e do Cuadrado. É, o do James Rodríguez, eu sei que ele deu assistência pro James Rodríguez. Pô, e a Bolívia, né, Argentina? Meteu caixa, né? Jesus amado, velho. A Argentina é outra merda. Mas o Borja, o cara é muito nervoso, velho. Dá pra ele participar desse horário. Dá pra seguir a tua linha de raciocínio, por exemplo. Você torcendo pra seleção brasileira, você prefere perder pra Argentina ou pra Venezuela? Dá pra Venezuela, né? Sei lá, né, velho? Ah, então tá bom. O cara prefere perder pra Ponte do que perder pro Santos. A questão da Ponte é que tipo, os últimos jogos do Palmeiras contra a Ponte. Eu achei que o time dos caras muito parecendo, tipo, sei lá, argentino jogando contra brasileiro, catimba, os caras batendo demais. Mas faz parte, o time menor é assim mesmo. Não, o time menor é a única chance dele, né? Lembra o amistoso que teve esse ano? Os caras pareciam que vinha pra ganhar, sei lá, Copa do Mundo. Mas pra eles é a única chance, velho. Ganhou do Palmeiras lá em Campinas, no Brasileiro, do ano passado, né? Não, o Palmeiras não ganha da Ponte, acho que faz uns... Faz tempo que o Palmeiras não ganha da Ponte. Quatro, cinco jogos? Faz uns três, faz uns dois, três, tá quatro jogos. Rivalidade, ali. Mas olha, eu não tenho rivalidade com a Ponte, né? Mas, amigão... Você não tem, mas o Atos tem. Você vem desse cenário aí. O Palmeiras agora aí vai para a próxima fase do Campeonato Paulista e vai pegar o Novo Horizontino. Se numa dessa tropeça no Campeonato Paulista e é eliminado de forma precoce, agora você acha que começa a vir aquela pressão toda pra cima do Eduardo Batista novamente? Ou você acha que essas vitórias que ele teve agora já deu um fôlego aí, uma gordura pra que ele possa ter maus resultados? É só fôlego, mano. A questão do Eduardo Batista é a seguinte, o Eduardo, ele não ganhou nada. O Palmeiras é um time gigantesco, certo? Então, é igual você fala, mano, a pressão que tem sobre ele, pro Palmeiras ser o atual campeão brasileiro, ter um dos melhores elencos, ter dinheiro pra investir, esse cara pede pro Novo Horizontino, isso é louco. Azeda. Mas eu acho que o mais garantido que tem é o do Palmeiras. Vamos supor que eu sou dirigente do Palmeiras. Não cai. É o mais garantido de passar é o Palmeiras. Tá de brincadeira. E ali nem. O Corinthians também pega o Botafogo, mano. O Corinthians pega o Botafogo, é uma porcaria. Não, eu tô falando, pra mim o confronto mais fácil, comparativamente. Quem tem o melhor time? É o Palmeiras. Ah, não, você fala por elenco, tudo. Os outros, eu não me convencer que Botafogo, Linense, é tudo igual. E hoje o São Paulo pode também ajudar o Aldax a escapar da zona. Sim, o Pudim tá torcendo pro São Paulo. Infelizmente. O Pudim tá torcendo infelizmente. Pro São Paulo? Caramba. Deve estar na beira do infelizmente, ó, na boa, meu. Só pra ver esse cara rebaixar. Você vê como dá a volta o mundo? O Aldax precisa ganhar do Santo André. Tá lá com a barriga encostada, com aquela Paulo... cara de bolacha. E o São Paulo precisa... São Paulo vence, empatar. Tem que empatar pelo menos. Empatar com o São Bento. Tá vendo? E o Aldax vencer já dá. Mas Santo André é gente boa demais, olha como o mundo dá a volta. Santo André... Eu nem vou ficar torcer pra perder. Eu vou ficar triste. O quê? Se o Santo André ganhar? Você tá louco, tá? Não vai torcer pra perder. Não, né? Não. Então é torcer pra perder, não. Mas se perder, é coisa do futebol, time reserva. Não, acontece, velho. Acontece. Tá torcendo pra perder, velho. Os caras são loucos. Eu vou até beber uma em homenagem aí, um pudim, velho. Se perder, tá lá os reservas. Mas é tão deles no pau. Fazer o quê, né? Eu vou beber uma em homenagem ao pudim, vou estar lá na beira do balcão. Vocês não podem torcer. Eles são muito ricos, não precisa nem de venda. Qual o problema de cair no pneu? Que vem, vai lá fazer jogo. Quero ver como aí, assim. Torcer contra o clube contra é um absurdo, velho. É um absurdo torcer contra o próprio clube. Amanhã vão ter a oportunidade de cobrar R$100 da torcida do Noroeste, quando visitar Barueri. Ah, que legal. Né? Que lindo. Respondendo, mano, aí. Fala, mano. Então, se acontecer dele perder, mandado embora, ele não vai. Mas e se ele empata o jogo contra o... Quem? Penharol, né? Ele sai do Novo Horizontino, empata aqui, ele cai. É que eu não lembro agora, ô mano, se coincide as datas aí, né? Coincide um pouquinho das aí das quartas finais com esse jogo contra o Penharol, que são dois jogos, né? Seria bom coincidir, todo mundo agora começa, Domenico Gatto, a pegar uma série de confrontos que são decisivos. De domingo em diante, você vai ter confrontos aí decisivos aí. Tanto por Campeonato Paulista, quanto por Copa do Brasil, quanto por Sul-Americana ou Libertadores. É. É, agora a tendência agora o bicho pega. É que você tenha no mínimo, se você for avançando, se eu não me engano, o Corinthians ele pode fazer em um mês 9 jogos mata-mata. São Paulo nove jogos São Paulo também, mesmo. O bicho pega e a presa não escapa, Sul-Americana, ó, o São Paulo vai jogar duas vezes contra o Cruzeiro, vai jogar no mata-mata do Paulista e vai jogar a Sul-Americana. Seis. Seis jogos de mata-mata. Se chega na final. E se evoluir no Paulista, se for na final, oito. E mais a final. É. Fala, gato. Que isso, pô. Uma questão pra você e pro Sombrinha aí. Levando em consideração as entrevistas lá que o Rogério Ceni deu, né? Deixou entender que sem o Cueva, a vaca foi pro brejo. Sim. É. E jogou tá um a toalha. Aí, sem o cara, já era o Paulista? Não, não acho. Não acho, não. Somente pro São Paulo agora trouxe o cara, né, também. Ah, vou falar pra você, esse cara aí, meu... O Thomas. Ele jogou mais do que a vida dele contra o Palmeiras e jogou nota 6, na moral. Eu vi muito palmeirense elogiando ele, velho. Falando que ele foi o melhor do time. O melhor do time naquele jogo foi o sistema defensivo. O cara naquele jogo, o time dos caras, eles não erraram a linha de impedimento. Eu fiquei impressionado com a obediência tática daquele timinho lá na questão de linha de impedimento. O Palmeiras teve uns 19 impedimentos naquele jogo. Isso é verdade. Fez bem o único erro eles fizeram, né? Vocês fizeram. Mas eu não sei se o São Paulo contratou só por causa daquele jogo. Talvez tenha... Dizem, né, que fez um acompanhamento aí. Analisou os números dele. Você não achou que foi meio desespero, não? Mas é desespero. São Paulo tá sem meia, velho. Ó, se eu disser pra você que é planejamento, eu tô mentindo. Não, o São Paulo tá atrás, pô. Ninguém no começo do ano planejou um dia contratar o Tomás Santos a dois dias do encerramento. Olha, nosso desejo, Pra falar que foi o Ceni que pediu, né, Rogério? Então. Não, mas no fim da janela, pô, tem que pra inscrever pra semifinal do Paulista. Agora, é planejado? Isso não, mas... Logicamente, que acabou vendo no jogo do Palmeiras, vamos ver como que esse cara aí é o desempenho dele, vamos ver os números dele e tal. Alguém e falou e já tava olhando. Mas você sabe, o Atos, concordo com você, não é uma coisa, uma contratação tão planejada, etc. Mas eu não vou aqui reclamar, porque eu também não posso dizer. Eu vi o jogo contra o Palmeiras e pra mim esse cara jogou bem. Pô, vai lá, você quer contratar o Meia, na moral, fico lendo vários sites de esporte, tá na ponte. O Cajá? Renato Cajá. Não, desculpa, prefiro apostar no Tomás aí, bicho. Pô, esse cara fala tanto dele, velho. Mas o que é esse cara gostando da ponte, cara? Não, tá no Bahia. Pô. Não tá mais, voltou. Ele acompanha o dia a dia da ponte. O Cajá voltou pra ponte, amigão. Qual é o site da ponte, velho? Ele tá no Bahia. Eu tinha um ouvinte que era da ponte. Olha, o Cajá... O Cajá é o típico jogador de time pequeno. Toda vez que vestiu camisa de time grande, amarelou. Tem cara que é pra isso. Tem jeito. Cara que... Você lembra do Fumagalli? Fumagalli. Ele joga até hoje. O Acosta, mas ele não jogou em nenhum time grande, né? Paulo Baier no Goiás? O Fumagalli jogou no Corinthians. Não, mas o... Não jogou bem. Não jogou bola. Não jogou no sentido... Vou dar depois o endereço do Pablo Abeleira, que é da Ponte. Ele vai sempre no resort. E aí você faz amizade com ele e tal. Você discute o dia a dia da Ponte. Eu acho que tem... Aquele lateral também esquerdo lá que vinha do Goiás, acho que é Vitor. Foi pro Palmeiras. Lateral direito. Ele que tá querendo montar o time do São Paulo aí, tá vendo? Horrível. Não, tá bom, viu, Atos? Obrigado, mas obrigado. Valeu, acho que a gente não precisa dos seus conselhos, não, viu? Cara, obrigado, podando ouvinte. Não. Leva pro Corinthians. Não, deixa lá o Rogério. Diga, mano. Agora sobre vou falar um pouquinho com todo mundo aí, né? Tô ligando, aproveitar. Fala aí, irmão. Sobre o Corinthians, cara. Esse moleque aí, como é que é o nome? Pedrinho? Paulo, Pedrinho. Eu vi os jogos da base. Ele foi bem. Pô, colocar esse moleque na ponta, mano. Vai queimar esse moleque, velho. Mas ele jogou bem, cara. Agora, ele mandou uma mensagem subliminar. Legal, meu. Se colocar na ponta, vai queimar. Vai queimar. Queima mesmo. Mas que você tá trabalhando pra quem, rapaz? O Benja captou bem essa mensagem ali, velho. Trabalho lá no BV, Benja. Pô, legal. Lá no BV. Boa, manda abração pra rapaziada lá. Então, mano, esse moleque aí tem que jogar no meio, hein, bicho? Então, cara, aqui no meio tem Rodriguinho e Jadson, né, cara? Aí o que sobra pra ele é pegar uma lateral ali, ou de um lado ou do outro. Aí ele briga com o Léo Jabá ou com o Romero. O Romero é... Meu, o moleque nessa idade, ele joga até de goleiro, velho. Tá louco. Ele é muito magrelo, RG. Eu sei, mas o amigão, o cara não quer saber, velho. O cara quer estar indo aqui em cima. Naquele meio do Corinthians, você pega ali, o Jadson, ele tem também jogado muito aberto pela direita ali. É, os jogadores, eles muitas vezes intercalam as posições, cara. O moleque, quando ele estiver mais ambientado aí no time de cima, você pode ter certeza que o futebol dele vai evoluir junto. Pode ser o atacante Bob Marley, né? Qual? Por quê? Tá sempre buscando uma ponta ou em cima do beck. Pode crer, Ale. E agora, e vem cá, e tua expectativa pra Ponte Preta nessa reta final de Paulista? É Ponte e Santos, dois times que você odeia. Pô, tem que escolher que um, velho. Eu acho que o Santos vai passar, cara. Você tá torcendo pelo Santos, né? Não. Eu acho que o Santos passa, RG. Oi, RG. Oi. O Santos passa, velho. É, eu acredito que com esse time titular, eu acredito que passe, né? Tem que passar, né? É, tem que passar. Lucas Lima resolveu voltar a jogar bola nesse ano. É, esse meio do campo, o meio de campo do Santos, ele é muito bom. Ô, doutor, fala, meu velho. E a zaga do Verdão, pra finalizar aí, pra dar oportunidade pro outro ouvinte? Dracenão da massa ou Vitor Hugo? Hoje o Dracena tá pegando a vaga. Dracenão aí, da massa, olha aí. Vitor, Dracenão. Dracenão, Dracenão da massa titularíssimo. O hoje. Dracenão da massa, como você disse aí, hoje é titular do Palmeiras, que hein? Que coisa, hein? É, porque o Dracenão tá jogando muito. Não imaginava que fosse ouvir isso. Tá jogando muito. O Dracenão é um cara, se vocês foram ver, chama título. Você pode contratar ele pra deixar o banco. É, mas isso aí é o seguinte, é que ficou, o RG fez um trabalho muito importante de conscientização das pessoas de que o Dracena era um péssimo zagueiro. E isso, isso acabou espalhando pela mentalidade das pessoas, falando assim, nossa, Dracena, fazendo aquela cara careta ainda. Joga muito, mano. Dracena é bom jogador. O Dracena acabou surpreendendo, jogando bem, e a gente fala assim, RG, cadê aquele zagueiro horroroso que você falava? Contrata ele pro São Paulo. Põe na defesa do São Paulo. Ele é melhor que o Maicon. Hoje! Põe pra ver. Hoje. Joga muito mais que o Maicon. É. Não, menos. É alguma coisa pessoal. Põe pra ver. Ganhou o que esse Maicon? Pra você falar isso, eu. Com o Gans quando convém. Peraí. O Edu Dracena não é melhor zagueiro que o Maicon? Para. É melhor. Tá de brincadeira. Ganhou o que o Maicon? Jogou aonde, Paquito? Você é louco? Não, veja bem. Se você pegar o auge dos dois zagueiros, é óbvio que o Dracena foi mais zagueiro. Óbvio. Não, e a carreira também, não é só o auge. A carreira O ano passado, o Maicon na Libertadores jogou muita bola. Se vocês qualificam o Ganso aqui, o jogador de 6 meses, o Maicon também pode ser encarado dessa forma. Porque depois daquela expulsão dele contra o Atlético Nacional, o futebol dele sumiu. Foi só o São Paulo depositar o cheque lá, o futebol dele acho que ficou junto com o Maicon foi um dos melhores zagas do Brasileirão. Tá louco. Não, em Portugal ele jogou bem também. Não em termos de rendimento dentro de campo. Eu acho que a carreira do Edu Dracena é maior e o momento é melhor. Mas o ano passado, por exemplo, acho que o Maicon jogou mais do que o Dracena. É que o Dracena contudiu, né? Logo no início, Porque, olha, o Dracena também ele pode jogar uma partida por semana e olha lá, hein? Não, ele tá jogando várias Então vai lá, joga várias, né? Joga várias. Pega mata-mata, Libertadores, joga várias. Veja bem que nojento, você pigarreou no ar, cara. Valeu. Oba! Você trabalha lá com Pequenino. Pequeno Pelica. O lance do Luan lá, será que vem mesmo pro Palmeiras? Ele tá... É bom jogador. Ele tá apostando que vem, sim. Ele tá apostando. Eu tô achando que o Mina, depois da Copa, ele rala, né? É, o Mina falou só que depois da Copa. E ele fica... É, certeza que ele fica até o fim do ano, né? Mas já falaram aí. O Alexandre Matos disse que ele fica... O Alexandre Matos disse que o... Mina fica até a Copa do Mundo. Então, em relação ao Luan, eu vou te falar. Tá difícil, né? Não, está bem encaminhado. Ah, é? Não está certo. O problema é só o Eurico Miranda. Não. Mas é que eles precisam de dinheiro lá no Vasco. Está bem encaminhado. E ele é bom jogador. É boa notícia. Atos, então. Muito legal a sua participação. Papo, nota 10. Valeu, viu? É, deixa eu mandar um abraço aí pra galera. Mandar um abraço pro pessoal do Votorantim. Mandar um abraço pro pessoal do grupo aqui do Liga Newcastle. Que é uma liga que a gente joga lá no Fantasy, né? Não sei se pode falar o nome aí do negócio. Não precisa. Mas, um abraço pra todos. Ô, RG. Fala, velhinho. Eu amo ela pra Suzy, né? Minha esposa. Aí, Suzy. Da dona, Suzane. Ô, Suzy, então em sua homenagem, ô, Suzy, hoje é dia de botar a macaca no galho, hein? Epa! Entendi. Vamos lá. Então é isso aí, galera. Pô, muito bom falar com vocês. Boa, velhinho. Outro velho, abração. Vocês sempre aqui na Anchieta, aqui parado. Grilo. Boa. E nossa, valeu, hein. Um abraço. Cara, boa sorte pra todo mundo. Com Deus. Obrigado, valeu, Atos. Mano. Valeu. Um abração. Parece que eu tô foi uma ligação cara, em velho. Vários atos. Pô, parece que eu tô conversando com ele há um ano e meio. Ah, mas isso. É isso. Mas é bom quando ele conversando. Ele ligou. É legal, o cara fala. É porque ele tem intimidade. Tá louco. Ele foi mal agora. Isso, é. Mas vai pro Benjamin aqui, Não é, velho. Tá louco. São 7h35. O cara tem que falar, ele tem que falar, pô. Tudo bem, mas ele ligou às 6h18. Aliás, o Benja falou de uma possível contratação do Matos, né? Mais uma, eu gostaria de fazer uma pergunta para o grupo de profissionais, ok? Pois não, Ale. Grupo de profissionais, foi legal, sim, hein? E gabaritados, né? Gabaritados, muito, muito. O que é mais fácil de acontecer? O Luiz Fabiano parar de tomar cartão, o Catra parar de ter filho, a Gretchen e o Fábio Júnior pararem de casar, eu e o RG parar de beber, ou o Matos parar de contratar? É uma boa pergunta. Porra, eu acho que você parar de beber. Nunca, viu? Isso não. Nunca, acho que né? Tá desejando mal? Essa é a pior. Mano, conhece o nosso mal? Mano, sabe nada, hein, velho? Quem vai chegar, Fábio Júnior? Acho que o Catra vai parar de fazer filho. Será? Mas vocês não param de beber. Não, não, isso não. Tá vocês não param. O RG já parou o fumo, todo tipo de fumo. Tem um resort aí, pô. E por falar em casamento, quem vai casar agora em maio? Neymar. Não, o que é ouvinte nosso, que jogava. Lembra do Rodrigo Beckham, que já veio aqui? Sim, um abração meia. Pro Rodrigão. Que tá nos ouvindo no carro falando. Bonito, Ale. Bonito. Bem bonito, bem bonito. Rodrigo Beckham vai casar agora em maio. Grande Rodrigão. Tá agora? Hã? E falou que vai contratar o Dodô pra ser o DJ. Não me mandou e-mail ainda. Então... Um abraço pro Rodrigo Beck nos ouvindo aí que vai casar, pro Zé Martinez. Mandei e-mail aí, é nóis. Tá tudo ouvindo nós aí, ó. Rodrigão que tá com uma senhora agora. É verdade. Eu acho. Não me mandou e-mail ainda. Não te mandou? Não, não mandou nada. O Rodrigo, o e-mail do Domênico é domênico@97fm.com.br. Casar pra nós aí. Até o Beckham vai casar e o mano nada. Casamento, o Domênico faz lua de mel, o Domênico foi qualquer coisa. Lua de mel? Não faz? E eu... Ah, se pagar, né? O Rodrigo Beckham, ele é tradicional. É, o Ale. O Rodrigo Beckham, como ele é careta, ele falou que quero casar em maio, que é o mês das noivas. É o mês das noivas. É o mês mais caro, vai entrar de branco, né? Quando você fala em casamento humano, ele se veste de transamazônica, velho. Mas, RG, a gente entrou num assunto sério aqui. Totalmente casamento. Parado. É, você não pensa em parar, assim, de beber? Porque você já parou... Totalmente parado. Não, os fumos que você fazia uso, você parou já. O assunto não é a minha bebida, o assunto é o seu casamento. Não, também não é, desviar também a foto. É. Eu acho que você poderia abrir um precedente pra voltar a beber só no dia que eu casasse, assim, mas só um dia. Você tá louco, aí eu tenho que parar, pô. Então, você é louco? Ele não bebe nunca mais. Aí eu não bebo nunca mais. Pô. Temos mensagens no nosso WhatsApp. Boa noite, rapaziada do Estádio 97. E aí? Eu, Diego, Zona Norte de São Paulo. Neymar, se eu não me engano, ele só não ganhou o Campeonato Brasileiro e uma Copa do Mundo. O restante do título ele já levou todos. Libertadores... Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Champions League, Campeonato Espanhol, Copa do Rei, por aí vai. Ganhou. Então hoje ele é craque. Fez o último gol. Peraí, campeão do mundo lá no Japão não foi. Quando foi, tomou uma chapuletada na Zureba, velho. Foi com o Barcelona, não foi? Não. Ele foi. Acho que foi. Foi com o Barcelona. Eu acho que foi. O Barcelona ele ganhou. Ele ganhou a Liga dos Campeões da Juventus. Depois foi lá e ganhou. Ganhou, mano. Ele tá certo. Ele só não ganhou o brasileiro aqui. Foi contra o São Lourenço que ele ganhou a final? Eu não lembro, cara. Foi. Ele já tava lá. Foi. Exatamente. Foi ano passado aí. Vamos lá. Não, ano passado foi real. Mais mensagens no WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É, boa noite, meus amigos. Eu sou o Jonathan de Sapopemba aqui. Zona Leste. Vocês não podem ser hipócritas, porque vocês estão zombando do Felipão. Porém, o Tite ainda não é maior que o Felipão. O Tite tem que comer muito feijão e arroz para ganhar o que o Felipão já ganhou. Ah, agora acabou. Quem que é? A Dona Lúcia? Que mandou a mensagem? Eu gosto do Felipão, mas não dá pra apagar o que ele fez. É, ele ganhou bastante. Mano, o Palmeiras é o maior time da América. Então você aceita. O Corinthians é do mundo, seu prego. Nossa, nossa. Então chupa, resuma-se a sua pequenez. Para, mano. Vai te catar. Não vai quero que se dane. Como? Filipão, o cara é o quê? É o parente da Dona Lúcia que escreveu a carta aí, defendeu o Filipão, esse mano. Não, mas, ó, não, o Filipão tem muitos títulos, né? O Filipão tem título pra boné. Apagou tudo depois do 7 a 1. Não existe mais aquele cachorro piquenique, você não vê mais lugar nenhum, né? Ah, deve existir, né? Mas existe, a gente não vê mais, caríssimo, né? E é raro. Já existe, é... Rara, vende agora? Como ração. Nossa. De Rottweiler, cara. Você tá louco? Não, você tá maluco? Isso, não é de brincadeira, mano. Que animal. Que ração de Rottweiler. Você tá louco? Que animal. O André Pirral tá mandando uma mensagem, né? Nosso ouvinte também, né? Eu adoro o cara da ESPN. Já fez o programa final... aqui com a gente. Fez, brilhantemente. Falou que foi contra o River, a final do Barcelona. Ah, bem verdade. Lembrado. É isso, bem lembrado. Verdade, isso mesmo. Muito bem. O André Pirral, o que ele achou da contratação do novo meia do São Paulo? Eu vou perguntar para ele. Porque, embora ele não seja São Paulino, ele não. Tem uma observação muito boa sobre todos os atletas. Mas ele anda nervoso com o São Paulo. Imparcial. Pirral anda nervoso. Extremamente imparcial. Agora, ó... Eu não sei, não. Mas tem que levantar e fazer um levantamento, ô, Beja. Quem é que ganhou mais aí? Porque o rapaz falou que o Filipão ganhou mais. O Tite também ganhou bastante título. Acho, hein? Que o Filipão ganhou mais. O Filipão ganhou, acho que na seleção, tudo bem. Ele foi campeão do Filipão mundo. Tem, né? Libertadores. Tite também. É, então. Filipão tem. Mas o Filipão tem uma Copa do Mundo. Copa do Mundo, Copa das Confederações. Copa do Brasil quatro vezes. Quatro. Duas Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Filipão ganhou título pra caramba. Peraí. Ale, você tem aí o Brasileiro também? Brasileiro, uma vez com o Grêmio, duas Libertadores, quatro vezes campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa das Confederações. Ganhou o Campeonato Brasileiro com o Grêmio? Ganhou. Não foi aquele Grêmio português? Ganhou a Copa do Brasil. Ganhou da portuguesa. Não, Copa do Brasil 96, ele ganhou quatro vezes. Era o Filipão, era o Filipão. Com certeza? Era o Filipão. Ganhou a Copa do Brasil quatro vezes. Era porque o Palmeiras ganhou o Luxemburgo. Campeonato Brasileiro, o Filipão ganhou. Era em 96? Era o Filipão. Era o Filipão. Duas Libertadores, contra quatro estaduais. Olha, tem título pra quem? Ainda ganhou Copa na... E o Tite? Deixa eu ver o Tite. Quem é o Tite? O Tite. Ó, Tite, é como Tite, treinador. Quatro estaduais, sim, mano. Copa do Brasil, uma Libertadores, um Mundial. Quantas Copa do Brasil? Uma? Uma Copa do Brasil e dois brasileiros. O Filipão tem mais três. Esse equivale. Não. É, o rapaz tem razão. Não tem equivalência, não. É, o Tite no Corinthians, ele ganhou o Brasileiro de 2011 e 2015, a Libertadores de 2012, 11 e de 15. 2011 e 2015. O Mundial, né, 2012, a Recopa e o Paulista de 2013. Mas se você tivesse brasileiro... que escolher um treinador pro time de vocês, ele hoje não dá nem graça. Um já tá no final da carreira, o outro tá no auge. Então pega o auge do Filipão. Benjamin, não dá. Calma. Tá bom, então pega o auge. Pega o auge do Filipão. Aí ferrou. E o auge de cada um? O auge ferrou. Do Tite. Não, os dois são bons pra caramba. Ah, o Filipão é monstruoso. Eu perguntei quem vocês escolheriam pro time de vocês. No auge por auge? É. Gente, não podemos desconsiderar a carreira do Filipão. O Filipão teve o seu momento aí. Eu falei que pra desconsiderar. Eu tenho qual que eu desconsidero. Depois de 7-1, desconsidero. Apago tudo. Ai, que magoado. Mas auge, Filipão. Ai, nossa, que magoado. Né, o Filipão no auge, tá, acho que é o Filipão ainda. O Filipão era um técnico extremamente desejado por todos os times, né? O Filipão ainda foi um cara técnico, gente. O Filipão sempre foi valorizado por ser aquele cara guerreiro e tudo mais. Agora, pra quem quer ver um futebol teoricamente mais vistoso, por mais que o Tite ele tenha desvinculado a imagem dele também de um futebol um pouco mais retranqueiro há alguns anos, poucos anos, é verdade, mas o Tite é um cara que tem muito mais apresentado que o Filipão. Como treinador, eu acho o Tite. Ah, mas o Corinthians agora idolatra, o Tite vai sempre achar o Tite. Eu acho que agora, pior... você tem que pensar que... Luxemburgo no auge ou o Filipão mas são no auge? São duas situações, Benjamin. Você tá colocando uma no auge e o Mano tá falando de hoje. Não, mas eu não falei de hoje. Eu quero o Tite. Mas o Tite, ele tá no auge hoje também. Não, mas de hoje eu quero o Tite. Luxemburgo no auge ou o Filipão no auge? Luxemburgo. Eu vou de Luxa. Aí tem que ver, eu acho que equivale aí os títulos, hein? São cinco brasileiros, o Lúcio. Não, pensar... Quem vocês preferem, né? Título. Aí eu vou de Lúcio. Aí eu vou de Lúcio. Time jogando, estilo de jogo, enfim. Luxemburgo é o maior estrategista do futebol brasileiro, cara. Aí eu vou de Lúcio. Foi, né? Foi. Mas porque não morreu, né? Mas no auge eu vou de Lúcio. Eu acho o Lúcio e o Tite melhores do que o Filipão, mas a carreira do Filipão ainda é maior, né? Tite ou Tele? Tele. Tite. Tite, no auge? Vão falar o Tite? Claro. No auge, Tele. Putz, aí é difícil, hein? Por enquanto, Tele. É a pergunta que por enquanto, fazem, Tele. Né? No auge, tá bom, Tele. Domênico. Fora Gilson Kleina ou Afrânio Rio? Pronto. Aí, beleza. Melhorou, você sabe melhorou. O que acontece? Eu acho que você pode chegar numa hora e você fala assim, não é melhor. São do mesmo nível. Sim. Todos atingiram o mesmo nível de excelência. Estaria bem com qualquer um dos dois, velho. O auge, meu Deus. Você vai falar assim, olha, Luxemburgo, Tite, e Tele, todos fizeram grandes times, todos fizeram seus times ganharem o máximo. Mas o Lucha tá baixo, né? De jogarem Tele, muito. Né? Mas não é isso. Deixa eu explicar. Eu acho. O Tele fez times jogarem muito bem, o Luxemburgo fez times jogarem muito bem. Filipão. O Filipão mais na base da guerra, né? É. Mais na base do psicológico. Mas eu coloco aí, como técnico, que coloca time pra jogar muito bem, você tem o Tele, você tem o Luxemburgo e tem o Tite. Mas, agora, ô Sombra, vamos lembrar, o Tele no São Paulo... O Luxa é bem abaixo dos dois. Pelo São Paulo, nas Libertadores, também era bem estilo meio Filipão, assim, né? Ele ia lá, perdia às vezes de 1-0 e vinha e ganhava aqui, né? Era aquele negócio do... De guerra, de briga, quem, não era? Era, não era? Pega Domênico, aí os resultados. Domênico, pega os resultados de São Paulo fora de casa. Não. Como não? Domênico, quanto foi com o Vélez? Nossa, se queimou na Copa. Mas não, só minuto. Um jogo. Eu tô falando dele sempre jogou pro São Paulo na Libertadores. Domênico, é o seguinte, o estilo de jogo do Tele não era o estilo não, do jogo. Não, você não tá entendendo o que eu tô falando. Não, não entendi. Vocês não estão entendendo. Não tô falando que um é igual ao outro, hein? Eu tô falando que é o mesmo estilo. Ele ia fora de casa, jogava de uma forma e em casa pelo jogava resultado, de outra forma. Ele jogava, ele jogava com um regulamento, vamos dizer assim. Mas pelo resultado da coisa. Eu perco de pouco ali, eu empato. Pô, para, Benjamin. Mas Libertadores... Para, pô. Tô falando sério o bagulho aqui. Mas Libertadores... Mas Libertadores... Sério aqui o negócio... E o que eu tô falando é que você não tá procurando isso, você devia estar procurando essa porra aí. Procurando o quê? Procurando ver se eu tô certo ou não. Você tá errado. Pega a porra do... Vamos olhar. Pega os resultados. Você sabe como é que foi o resultado? Você tá 10 minutos falando. Ele fica aí. O peixe fica aí. Parece uma véia, desgraçada que tá prestes pra morrer, pô. Ele tá 10 minutos falando festival de bobagem. Chato pra cacete. Tinha que colocar música. É o que eu tô dizendo. Na música não pode porque os caras cortam ali. Não, tinha que ser, porque você tá falando umas coisas sem nexo. Não, não é nexo. É que você não procura se informar. Curar. Se informa que pelo o São Paulo Deus, perdia Dodô. De 1-0 ou empatava fora e ganhava. E o Filipão também, ou não? Você tá falando era ou não era, você, Ale, que tem tudo marcado aí. Eu tô errado? Você tá colocando não, o Filipão tá. Na mesma frase que o Tele? Não, não tô falando isso. Ele não tá pode. Vendo? Você vê como ele não presta atenção. Não, ele tá no joguinho. Não, eu não. Ô, mulher, tá no joguinho essa porra aí. Tá no joguinho aí, não, tá no bocejo. Tá no joguinho, mas... Deixa eu falar da HDI Seguro. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento do Extra. Você merece Extra Economia? McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Quem liga aqui no estádio e fala... Todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E quem fala, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? O Alê, você tinha uma escalação aí pra passar pra gente? Que escalação é essa? Não, porque é o seguinte, né? Tem a escalação moleque, e aí eu, quando eu cheguei aqui, tive a emoção de estrear aqui. No estádio 97, eu fiz certo. Uma escalação, mas não conhecia tão bem os integrantes, né? Não conhecia a escalação ao som de Fio Maravilha. Opa, aí essa sim. Música é da hora, hein? É, legal, né? Fio Maravilha. Então, de 1 a 11, eu vou de. O meu goleiro é o Rude. Goleiro é o Rude? Por quê? Porque ele é o goleiro Pit Bitoca, aquele que não aguenta mais tomar bolada. Balada alternativa, né? Sabe como é que é? Hoje tá se apresentando no Folgados Hall. Isso. Folgados Hall. Na lateral direita, o RG. Por que o RG? O RG é o lateral meu Bilal. Normalmente entra mole e só sobe com dificuldade. Nossa. Aí a cara do RG. Na zaga central, eu coloquei o Mota. Que é aquele zagueiro, o zagueiro uísque do Paraguai. Por quê? Aquele que só te dá dor de cabeça. Pode jogar no tricolor, hein? Na quarta zaga, eu coloquei o Dodô. Quarta zaga? Porque eu sou ataque, pô. É o quarto zagueiro David Brasil, aquele que confessa mesmo sem apertar. Puta, é incrível a associação que você fez dele com o David Brasil. Não impressionante, E na lateral esquerda, eu coloquei. Você gostou? Gostou, lógico. Você gostou? Na lateral. Chega tu aí. Na lateral esquerda. Se você não pegar pesado com sombra, você vai ver só. Vai babar o se eu pipocar, né? É. Quero ver se vai pipocar. Na lateral esquerda, eu coloquei o Zé. O Zé. Olha! Zé, é perigoso, hein? É o lateral menstruação. Quando chega, alivia muita gente. É. É. Na meia, eu coloquei o Beija, que é o meia acompanhante de luxo, muito caro para usar poucos minutos. Na volância, eu coloquei o Bar, que é o volante atendente de telemarketing, aquele que fala muito, mas não resolve o problema. E na outra meia, eu coloquei o Sombra. Ah, quero ver agora. Olha lá. Olha a bolinha chinesa. Que é o meia celular da Larissa Riquelme, aquele que não sai da zona de conforto. Aliviou, hein? Aliviou, hein? É, amarelão. Na ponta direita eu coloquei o Bento, que é o ponta Marcelo D2. Aquele que faz uma fumaça danada. Na ponta esquerda eu coloquei o Vieira, que é o ponta peru de transformista, tá sempre escondido. E de centroavante, meu atacante, meu capitão, mano. Eu? Mano é capitão, é? É, é o atacante KY, você só usa pra não passar aperto. Sensacional, escalação boa, mandou bem. Tá escalado o time. Olha, vamos aqui ouvir então o Delcir Sonda, é isso, Benja? O Delcir Sonda, ele... Que ele é o dono do Diz. É, que é o dono do Diz. Diz aí então. Que era dono de pedaços aí do Ganso, do Neymar. E que ficou a ver navios, é o que se diz. O Diz ficou a ver navios. Vamos ver o que ele falou aí a respeito do Neymar. Nós investimos nele, no futuro que o pensávamos, mas... apostamos no jogador antes de sua estreia como profissional e assumimos um risco. Não teve um jogo profissional quando eu apostei. E acreditamos no jogador e investimos 5 milhões e meio de reais. De reais. A maneira como fizemos uma amizade muito com a família. Como é que esse garoto vai falar que não me conhecia? É muito triste isso, eu com meu sentimento, que investi e fui traído e fui traído por trás, porque isso não se faz. Confirmamos que Neymar cumpriria a sua palavra. Somos empresários sérios que investimos os lucros de nossa empresa no esporte. Não somos atravessadores como tem muitos no Brasil. Eu jamais quis receber nenhum, 10% de nenhum jogador que recebi. Eu só investia para o bem do esporte brasileiro. Então, eu fico muito... Sinceramente, eu entrar numa farsa dessa. Ele chorou, Benjamin. Ele estava chorando. Ele estava emocionado, sim. Passou uma emoção aí. Então, mas não sei se é a voz dele que é um pouco assim, entendeu? Eu ainda não consegui entender. Embargada. Agora ele escolheu o dia. Mas perdendo a grana que ele perdeu no negócio, Benji, eu acho que foi choro agora, mesmo. Agora. Porra, lógico que é. Agora, cara. Não que isso vá mudar a vida dele. Agora. Ah, mas porra. Ele escolheu o dia certo pra falar, né? Pô, espera, pô. Ou o mundo inteiro tá falando do cara. O negócio some, entendeu? Ah, mas ele aproveitou que o Neymar tava no Brasil, né, Benji? Aí aproveita e faz aquele calor, daquela aquecida no negócio. E o que deu aquecida? Ah, mas ele faz uma pressão. Existem dois processos aí, tanto no Brasil quanto na Espanha. Mas escolhe um outro dia pra falar. Eu acho que hoje... Até o negócio dele perde força. Ah, não sei, cara. Mas que... repercute. Que de fato foi estranha a venda do Neymar pro Barcelona, isso daí foi. Ainda nem a gente queria contestar. Eu acho que vai sempre ficar essa mancha na carreira do Neymar. O conjunto da obra é estranho, né? Foi estranho com o clube que ele pertencia, o Santos. Foi estranho com os empresários. Se o Santos tivesse vendido o Neymar quando era pra vender, iam xingar pra caramba que venderam o Neymar. Eu me lembro aqui no dia, quando o Luiz Álvaro falou, a gente reproduziu aqui, olha, ele vai ficar. Eu falei, ó, gente, vai ganhar título, vai ser legal. Mas na hora que for embora, vai dar pano pra manga. Mas veja, o que se discute não é a venda do Neymar. É a venda do Neymar. Não, a maneira como se vendeu o Neymar. É diferente. Se o Neymar é muito bem vendido, Se o Santos ganha o dinheiro que tinha que ganhar, o empresário ganha o dinheiro que tinha que ganhar, pô, tava tudo todo resolvido. Mundo sabia, tava é. Tudo legal. Agora, não... da maneira como foi... E depois falaram que o Neymar já tava vendido fazia tempo. Isso foi um erro. Entendeu? O negócio do Neymar ter pego o dinheiro antes do jogo do Barcelona tá erradíssimo. Não se explica agora, isso. Agora, que né? O Neymar não seria super bem vendido, não seria. Até porque ele só seria super bem vendido se ele tivesse ido embora antes. E aí o Santos não quis... E aí vai liberando, vai dando mais uma parte lá. Fica aqui, mas toma mais 10, toma mais 15, toma mais 20%. Então, mas o super bem vendido é você pegar todo esse montante que se fala que foi, e esse montante fosse corretamente distribuído entre as partes que deveriam ser. Né? Não esse disparate que ficou. Ah, agora se descobrir que o Santos ficou com 5%, onde já se viu, o empresário não ficou com nada, o pai do Neymar é bem ficou com tudo. É um negócio louco. Mas é uma história. Mas que o confusa. Santos. É um negócio louco. Que o Santos ia ficar com a menor parte e ia. Não, eu sei, mas não o tão. Erro, não o tão erro, menor, o grande né, erro do negócio foi esses 10 milhões de euros. Antes do jogo contra o Barcelona. Isso está errado. Tudo foi um grande erro. Né? Isso está errado. A matéria do lance, inclusive, onde foi publicada aí a declaração do Delcir, diz o seguinte, que além do grupo diz, a ação que corre na justiça espanhola também tem a autoria do Ministério Público da Espanha e da Federação de Associações de Atletas Profissionais, que repassa 0,8% das transferências no futebol à categoria. Além da pena de 5 anos de prisão e inabilitação profissional de Neymar, o processo também prevê prisões aos pais do jogador e aos ex-presidentes do Santos, Odílio Rodrigues e Sandro Rossell, do Barcelona. Agora, não sei se na Espanha é como cá, mas eu duvido que aconteça alguma coisa. É, aguardemos, né? Aqui a receita já perdoou, né? Deve ter que pagar. Agora, que a coisa parece tudo tão evidente. Muito estranho. Muito estranho. Vamos aos ouvintes. É último ouvinte da noite. Também. 3284-7097. Pimpolini. Marlone Vina Pimpolini. Boa. Alô. Alô. Quem fala? É o Anderson Du. Anderson Du? Isso. Faz isso? Anderson da passagem. Nós temos uma passagem por mão dele. Esse já tem carteirinha. Já tem aí, né, Vai? Já sabe tudo aí. Anderson Santos Alves. São Paulo, Goianás. Já tem carteirinha. Então tá bom. Fala do São Paulo, então. E aí, Tricolor, gostou do Tomás Santos? Ah, eu assisti uns pedaços só desse jogo aí, do porco aí, mas... Pagou um pau pra nós, né? Dodô, aquele gol que nós tava 0-0, que ele tocou pro cara, que o cara perdeu lá na frente do Praz lá, o cara sabe jogar bola. É, não. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, talvez é um dos melhores jogadores esse cara aí. É. Pelo menos o Jorge Wilson, que eu vi, é um dos melhores. Se bem que o Pirulito também foi bem, né, no jogo, ele não foi mal. Olha, eu vou pela opinião... O Pirulito jogaria no São Paulo fácil hoje. Eu vou pela minha opinião de momento, né? Quando eu tava vendo o jogo, eu falei assim, pô, será que o São Paulo não podia dar uma olhada nesse rapaz aí? Mas isso é um pensamento na hora, né? Nesse cara aí, parece que tem talento e tal, né? De repente... Parece que é bom, não. Pelo menos é o que mais chama a atenção do time dos caras, né? Deixa o menino jogar, gente. Deixa ele jogar e tá bom. É porque a gente precisa, né? Menino já contratou ou não? 30 anos. Tá contratado? Tá anunciado. Então deixa jogar, então. 30 anos, né, menino? Oi, diga. Eu tava assistindo o jogo do Peru e do Uruguai, cara. No primeiro lance que o Cueva sentiu a perna, doeu o coração. Eu já pedi pra ele sair, mas ele é muito bravo, cara. Ele quis voltar pro jogo, mano. Bravão. Quem que é bravo? Cueva, ele falou que Cueva é muito bravo. Ué, o mano vive falando que o cara... Mas fala que é raçudo, Paquito. Vai falar, o cara é muito bravo. Põe uma plaquinha, cuidado, cão bravo. Você é bravo. No espanhol, ele fala bravo. Tem outro sentido, né? De bravo, de raiva. Ah, sei. É. Ele quis voltar pro jogo, Sombra. Não podia ter voltado, não, mano. Ah, mas não foi aquilo machucou, que... Não foi aquilo machucou, que... Machucou, parece que vai ter que... Não, mas no ele já... Fora o ano inteiro. Não, 2 meses. Pediu pra voltar, mano. Não, é o que se fala aí, que se for... É um mês. A pior previsão é que se for um estiramento, pode ser um mês fora. Se for uma contratura, menos tempo. Se for, segundo moto, estirimento. Estirimento. Segundo moto, menos. Menos. Estirimento. Tá bom. Vai ficar menos... Tá muito mirim, bem. Mirim com M. Com N. Ô, Du! Diz aí. O que mais você quer falar do tricolor, Du? Ah, é... Vamos esperar domingo, né? Vamos esperar domingo agora pra ver como vai ser contra esse Fluminense aí que tem a defesa, parece que é pior que a nossa. É vai mesmo? Ser um jogo bem emocionante, pelo jeito. É a pior defesa, Odu, mano? Eu não sei, cara. Não pode ser. Eu não sei. Acho que é a pior ainda. Ganhou do São... Perdeu pro tem São Paulo ainda. Tem uma defesa pior que a do São Paulo em números? Pode ser, né? É do Linense. É tem. O Linense superou. É mesmo? É mesmo? Ah, boa notícia, né, Du? Então, vai ser um joguinho bem emocionante, mano. Ô, Du, deixa eu perguntar uma coisa. Hoje, se o São Paulo perde do São Bernardo, o São Paulo tá classificado pra próxima fase. O que pode já definir... Na verdade, que o São Paulo precisa ganhar e torcer para o Linense não ganhar do Corinthians para que o São Paulo possa ter a vantagem do segundo jogo em casa, tá certo? Uhum. Por outro lado, se o São Paulo perde do São Bernardo, rebaixa o Audax. É a nossa ponte. Rebaixa o Audax. Eu queria a sua opinião singela sobre o assunto. Vamos, ô Mota, qual é a minha opinião? Fala aí, Mota, por mim. Pô, eu vou estar lá chorando no balcão. Nossa, que coisa absurda. Pinga. O cara torcer contra junto o Pisa, com pinga, velho. Contra o São Paulo, se o São Paulo perde do São Bernardo, pode ter que fazer o segundo jogo lá em Lins. É como o Mano falava, não é aquela traição, você não tá vendo, né? Tipo assim, não dá, e torcer pro próprio time perder. Aí rebaixa o Audax, aí é eliminado pela Linense porque vai fazer o segundo jogo fora de casa. E aí? E aí? Ô, mano. O São Paulo vai, faz parte do futebol. Não, triste, hein? Ser eliminado pelo Linense, tá louco? Aí toda a crise pra cima do São Paulo. Eu quero ver se você fala do mito aqui. Fala aí, Du. Eu quero ver ano que vem. Eu acho que dos times grandes, o São Paulo tá encaminhado pra ficar em quarto lugar, mesmo passando do Linense. Certo. Não vai mudar se jogar o primeiro aqui ou o segundo. Então você acredita que mesmo que passe do Linense, você não acredita muito que o São Paulo tenha alguma chance de sucesso? Eu acho que não, porque os outros não vão dar essa chance. Entendi. Ah, mas... E aí vai ficar por isso mesmo. Então é mata-mata, mas... Pra segunda divisão. É mata-mata, mas eu também não discordo muito da tua opinião, não. Acho que... É, não tem jeito. Acho que assim, São Paulo e Corinthians estão num patamar inferior aos outros dois. Aí. Eu não acho isso. O Corinthians ganhou do Santos e ganhou do Palmeiras. E são os outros dois que o senhor citou. Mas eu não no confronto o que direto, você acha? Eu passei nossa, o carro. Nossa, eu tô dando uma jurada em você. Eu peguei o seu argumento e joguei agora na lata do lixo. Porque no confronto direto entre Corinthians e Palmeiras e Corinthians e Santos, o Corinthians venceu as duas. Então chupa. Mas não ganhou do São Paulo. Não importa, você falou que então, Corinthians. Você tá falando entre São Paulo e Corinthians. O senhor não. O senhor falou que o Corinthians tá numa condição de inferioridade perante Santos e Palmeiras. Não tá. Tanto é que no confronto direto passei o carro nos dois. Não valia nada. Mas o número é pior. Como então, o senhor diz aí, o senhor falava aí que era o primeirinho, não é mais. É. Confronto direto, Paquito. Aí, eu analiso confronto direto. Aqui, confronto direto. Como você dizia antigamente, né, quando falou, o senhor... Desculpa, eu tô falando com quem tem Arena Nova aqui. Dá um minutinho, eu tô falando com quem tem Arena Nova aqui. Mas eu vou discutir com quem tem Arena paga e é minha. Tá no nosso nome. Eu prefiro ter uma casa. E nosso nome não tá na Lava Jato, não. Eu prefiro ter uma casa financiada. Do nova, presidente sem do que dedo, ter não. Uma casa caindo nos pedaços aí, que não oferece segurança pro torcedor. Falou, casa roubada, tá então. Tá cheio de gente de casa nova aí, tendo que dormir na cadeira. Não sei, não é meu caso. Tem casa paga primeiro. E tem casa não nova, é caso, tem casa nova caindo fachada aí. Olha lá o outro se doendo aí. Olha o outro aí, que tem o estádio com a areia de praia se doendo aí. Ô, Du! O Palace 2 aí, ó. Casa nova caindo fachada, hein? Ô, Du! Um abraço pra você. Tudo de bom, obrigado pela audiência, sucesso pra você e sua família lá na Bahia. Acho que caiu. Caiu, foi. Caiu. Foi bolinho. Ele não aguentou o mano. Tá junto com a fachada. Falou mal do Vamp aí, ó. Nossa, caiu de bêbado. Alô, alô. Ah, lá, voltou. Pensei que você tinha caído com o Audax. Caiu de bêbado, não, tá em pé aí. Estou ótimo. Pensei que você tinha ido ver no McDonald's. Gol, Audax. Boa, ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, parabéns. O Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, parabéns, um ganhou também. Obrigado, gente, até depois pra vocês, hein, mano. Até mais. Valeu, falou. Cara, um abraço. Falou. Até mais, tchau, tchau. Esse Du é esperto porque ele vai usar o desodorante da Bozano, Extreme, mano. Opa, é isso aí, Sombra. Lógico que ele é ligeiro. O cara não é tonto, não. Já tá usando, inclusive, Sombra. Hoje é dia, hein? Vai sair pra balada e vai pegar geral. É, rapaziada, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? ou aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, amigão. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E ó, o cara que é ligeiro e fizer o que o último ouvinte fez, os caras disseram o seguinte aqui, Sombra, no estádio 97. Digue. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Não é que ele concorre, não. Ele ganha, cara. Na hora. Ele leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Você aí no merchandising falou que tem gente que tem dias que vale por 3, né? Opa! Tem nego aqui no estádio que vale por 5, viu? É? É. Por quê? Catinguelê. Catinguelê. É, o Motinha? Ah. Vai lá, hein? E vale por 5 em que sentido? E quando ele vinha de patinete pra rádio? Nossa, mano. E a patinete, você mano? Você viu quebrou, né? Vender. Coisa ridícula, cara. Vai vender. Ah, vai vender. Quanto vale aquilo? R$100, R$200. Tá caro aqui. Ah, não imagino. É de patinete que seu filho. Ale, tem. Ele vinha de patinete pra rádio. Meu Deus. Chegava só a fazer um porco. Fazer tipinho. Não, mas eu tomava banho na garagem. Na garagem? É desguicho, desguicho. Que lá onde você já tomou banho, engraçadinho. Você nunca tomou banho na garagem lá do funcionário aqui no prédio. Safada. Você falou de um jeito? Você sabe, vem não. É o banho coletivo do prédio aí. Eu esfrego as costas dele. Cada hora um segura a mangueira, né? Agora só porque tá casado a mulher dele, ele não pode ouvir que ele fez outras coisas na vida. Entendeu? Mas se eu ouvir tudo que o Bá fez, nossa, ela vai dar um banho. Ela de sabe a encrenca que ela arrumou. Ela não sabe que ele ficou olhando o casal lá atrasado dentro do carro. E os andares desocupados aqui do prédio. E as antenas da vida. RG, quem ganhou a camiseta do estádio 97? Nossa, peraí, RG, o Bá foi dar uma sarobada lá na antena, velho, você é louco. Pegou gripe. A mulher tem um cogumelo no pescoço agora, aquilo lá é radioativo, você não pode ficar do lado da antena assim, você é louco. A nossa antena não tem esse problema. Tem o papel alumínio em volta pra não vazar a radiação? Você é louco. Ela não emite ondas pra mas baixo. Ela pegou pneumonia, velho, porque faz um frio aí. Você é louco, imagina do lado da antena, RG. Faz na Paulista, frio. Quase não faz frio embaixo aqui, no nível da rua, da Paulista, imagina lá no alto. A busanfa de fora ali, velho. Imagina a cena. Vamos conhecer a antena nós dois? Você imagina a cena? Acho que não. Vamos, Alê. Vamos, cabelo de boneca. A gente leva um boneco, você não voa seu cabelo. A minha é aquela Plasmatic, pega até nesse mundão. É outra coisa. É, Plasmatic. Olha lá. Obrigado. Alê, eu levo um boneco pra você não pagar o cabelo. A minha antena é aquela interna que você põe um bombrilzinho em cima, ela pega. Aliás, sai hoje, né? Hoje acaba, né? Hoje acaba. Analógico acaba hoje. RG, apoio de fitcamisetas.com.br. Quem ganhou a camiseta do estádio? Atos Cordeiro Martins. Ah, o Atos. Boa, Atos. Grande Atos. Estádio 97 volta amanhã. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Cheddar McMelt por apenas R$8. E extra, você merece extra economia. Valeu, boa noite, tchau. Sábado, 8 de abril, a Audio Club apresenta a maior revelação da música da atualidade. Sophie Tucker. Sophie Tucker. A dupla de Nova York que vem conquistando as pistas de todo mundo. E mais. 12 horas de festa, 3 pistas e 8 DJs. Cool Kids, Trice, Soldeira, Léo Cury, Jimmy Soler, Késsia e o Esquenta com Don Dead no inédito Áudio Garden. Festa Drink, com o show ao vivo de Sophie Tucker. Sábado, 8 de abril, das 7 da noite às 7 da manhã. Ingressos à venda na Áudio Club e no site ticket360.com.br. Promoção Energia 97. Sou Alex Manente, presidente do PPS do Estado de São Paulo. Você sabe o que é foro privilegiado? É uma lei absurda que garante tratamento diferenciado a políticos investigados por corrupção. O PPS luta pelo fim do foro privilegiado. Para nós, políticos devem ser julgados como qualquer cidadão. Não admitimos uma lei como essa diante de uma crise moral e ética. Nos ajude na luta pelo fim do foro privilegiado.

And no one else takes control of me. No one else, baby, no one else. No one else, baby, no one else. No one else, baby, no one else. No one else, baby. You gave to me, got me wrapped up with everything that you do to me. We'll be strapped up. I'll go be wrong, but it feels like it could be so damn right. So I'll go on strong, cause I need ya now. No more, I'm down for you. Baby, let me know you're down too. No more, I'm down for you. Baby, let me know you want it too. You gave me something I can't forget, that I want to. I spend each day living with regret if I don't have you. I'll go where on, but it feels like it could be so damn right. So I'll go on strong, cause I need you now. No, I'm down for you, baby, let me know you're down too. No, I'm down for you, baby, let me know you want it too. No, I'm down for you, baby, let me know you're down too.